Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, tropeiros e perdidos aqui no Quadrincast. Estamos aqui para mais... Não. Na verdade, é uma mistureba. Isso aqui a gente pode chamar de grandes sagas ou pode chamar de quadrinversos? Pode chamar de merda. Então você aí que vai ouvir esse episódio vai decidir o que é Marvel versus DC. É isso mesmo, vamos falar daquela minissérie, a meu ver, clássico. Não tá falando de qualidade, estamos falando de coisas clássicas, certo? Que é clássico dos anos 90. E a gente vai discutir um pouco, né, falando um pouco como se fosse um quadrinho versus dois. Vamos discutir as porradarias que estão nessa minissérie, na edição 1. Vamos falar um pouquinho, vocês devem já estar ouvindo a voz dele, né, que é a entidade, praticamente uma DST virtual dos podcasts. DST, podcasts nacionais. Que Daniel era... Gonorrhea DR, né? Não, na verdade era o Garavello, mas se você se acusou, cara, fica tranquilo. Aí ele falou, o Garavello, eu não sabia que ele tava sendo taxado dessa maneira. É que quem fica dizendo por aí que dá pra ver os lábios da buceta, né, então sou eu, né? Então eu ficava pensando que tu tava relacionando com doença venérea aí, assim. Eu já vi que esse podcast vai ser bem família. Ah, aproveita enquanto teu bebê não vem ainda. Vai ter mais putaria que o de eróticos, pelo menos. É, eu fiquei sabendo que agora todos os podcasts de vocês têm barra erótico. Exatamente. É o que chama público. Nossa, né? Nova proposta de marketing. Vocês já ouviram ele, Daniel HDR, que se autoacusou como DST, né? Mas na verdade a DST é Luiz Garavello, que é um cara que se. Se você já ouviu o Garavello em qualquer podcast existente no universo, você tem um pedaço dele no seu cérebro. Reflita. Nossa, que nojo, hein? Reflita. Tem tempo pra caralho também. Pra caralho. É solteiro, né? Fazer o quê? É. Tá aqui o cara que adora cortar podcasts. Ele corta tudo aquilo que zoa ele, as piadas que ele tá. Quando a gente fala que ele não leu, ele corta também. Que é Léo Spy. Sou eu mesmo, corto mesmo. Corta mesmo e de vez em quando ele aplica uns atestados aqui no... É o Léo Spy, o futuro pai de família. É, Léo Spy de família, é isso? Ah, que delícia de podcast, cara. Não é esse pai, não. Agora eu vou ter que usar camisinha pra gravar com vocês, tem até DST essa porra. Não, é a minha assinatura, parece nome de sigla mesmo, HDR, DST, sei lá. E tá aqui praticamente membro honorário da Tropa Quadricast, Daniel HDR, sendo apresentado pela segunda vez, que honra. Não, eu fico muito contente de estar participando aqui do quadrinho, sem estar sendo tapa-buraco de pauta, né? Ou de leitura de comentários. É você que não sabe. Você que pensa. Tentaram te sacanear de novo, não deixei. Vamos lá, meus amigos, depois das leituras de e-mails, vocês vão acompanhar um pouquinho de Marvel vs DC. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Bom, ouvintes da Tropa Quadrincast, como vocês podem ver, eu tô aqui, Luiz Garavello, pra leitura de e-mails e comentários. Mas é faca, você teve que dar uma saidinha, teve que ir ao banheiro, pelo visto, a coisa tá grave, né, pros lados dele. Mas eu tô aqui com o meu companheiro Léo Spy. E aí, pessoal, não é só porrada que a gente fala nesse Quadrincast, não. É, eu sei que o pessoal tá todo mundo esperando pra começar a sanguinolência, né, mas a gente... vai ter que cumprir a nossa cota aqui da leitura de e-mails e comentários, porque no episódio passado a gente prometeu que se tivesse um bom retorno a gente voltaria com o tema, né? É, o pessoal agora tá mal acostumado, né? Dois podcasts direto, assim, com leitura de comentários, né? Mas é quanto mais comentários, mais a gente fala deles, né? É, exatamente. Tem também uns recadinhos especiais pra vocês, né, Léo? Sim, o primeiro é que a gente tá gravando o podcast, mas a gente tá se preparando pro grande evento que vai ter agora de quadrinhos, né? Não apenas quadrinhos, mas cinema, tem até colecionismo, tem de tudo, né? Que é a Comic Con Experience. nós já temos garantido lá que eu e o Vitor Azambuja, o nosso gaúcho residente aqui do quadrinho, vamos estar lá todos os dias, né? Acho que o André Facas também provavelmente estará em alguns dias lá na Comic Con Experience. Então, se você, ouvinte, está indo para a Comic Con Experience, você vai curtir esse evento aí, promete ser muito bom. Se conseguir trobar com a gente lá, né? Porque falam que vai ser em torno de 20 mil pessoas por dia. Caramba, que é, então, gente. Se você trombar com a gente lá, dá um oi pra gente, fala com ele que a gente não morde, a gente é limpinho, tá? Vai ser meio difícil reconhecer, né? Porque vai ter de gordinho, de óculos nessa coisa. É, isso é verdade. Bom, uma coisa vocês podem ter certeza, a gente não vai estar de cosplay. Então, já mata uma metade do povo que vai pra lá, né? Graças a Deus vocês voltar de cosplay. Mas se tivessem, eu queria ver as fotos disso acontecendo. Mas... É, não vai ter. Deve estar usando as camisas da quadrinha. Ah, sim, nós temos as coisas da quadrinha, nós já vamos falar daqui a pouquinho. Dá pra reconhecer um pouco. Exatamente. A galera. É, mas além desse recadinho bacana, a gente tem que falar que tá rolando uma promoção muito boa. Se você vai na Comic Con Experience, essa promoção é pra você, viu? A gente conversou com o pessoal da Marsupial Editora, lá do nosso amigo Lúcio Luiz, e eles forneceram pra gente um exemplar do livro Mestres Modernos, do José Luiz Garcia Lopes. É uma entrevista biográfica com grandes artistas, né? No caso, essa edição vai falar do José Luiz Garcia Lopes. E olha só que legal, você pode ganhar esse livro de graça na faixa. E o José Luiz Garcia Lopes está na Comic Con Experience. Então você, de repente, pode sair da Comic Con Experience com o livro autografado por ele, né? Para não perder essa oportunidade, já vai lá no nossa página no Facebook, né? facebook.com/quadrincast. E dá uma olhada nas regras da promoção, né? Galera, tem que pensar bem atenção nas regras sempre. É pra quem vai na Comic Con Experience. Não adianta você participar lá, mandar uma frase, né? Que a gente pede uma frase. É, quem você quer ver numa próxima edição da Mestres Modernos e por quê? Não adianta mandar a frase e não ir no evento, né? É, exatamente, né? O livro tá disponível só pra quem for na Comic Con Experience, né? Não vai ter como mandar pelo correio, não vai dar pra entregar pro seu primo, pro seu vizinho, pro seu cachorro, se você mandar ele pra Comic Con Experience, não dá. É só pra quem vai mesmo poder participar. É, e além disso, né, agora é dezembro, né, mês de Comic Con Experience, e também é mês da iniciativa. Pra quem não sabe, todo ano a gente junta, né, nós e um monte de outros podcasts que fazem quadrinhos, a gente escolhe um tema e faz um mês de dezembro especial sobre aquele tema, né? E o tema desse ano qual que é, Léo? Então, o tema desse ano da iniciativa é o Batman. 75 anos do Homem-Morcego, né, a gente não podia deixar passar em branco, né? Então... Tanto a gente quanto vários outros podcasts vão falar do Batman. Do Batman, daquele parceirinho mirim dele e dos vilões, né? É, tem vários temas, né? Tem podcast que vai falar sobre uma saga específica, tem podcast que vai falar sobre algum personagem ligado ao Batman, né? Pra quem conhece o nosso esqueminha aí das iniciativas, sabe que o pessoal cada hora inventa uma coisa diferente, né? Então tem temas diferenciados pra todo mundo. É, dezembro você já sabe, sempre tem o Natal e tem a iniciativa. Todo ano agora a gente faz um tema diferente. Ah, será que ano que vem a gente faz uma sobre Papai Noel? É, tem os encontros do Papai Noel com os super-heróis, né, cara? É, os famosos especiais de Natal, né? As editoras sempre fazem. A gente pode falar também do encontro do Papai Noel com o Lobo, né? Essa é clássica. É, mas, e aproveitando, a gente tem a iniciativa Batman em dezembro e a gente tem uma novidade também pra vocês em dezembro, né, Léo? É, a gente prometeu bastante, prometeu e agora a gente tá trazendo uma nova camisa da Quadrim. Uma camisa justamente do aniversariante mais famoso do ano. Que é o Batman. Não, o Besouro Azul, quem se importa com o Besouro Azul, cara? Só facas. só as viúvas da liguinha, cara. É, então, mas a camisa chama-se Caution Dark Knight Zone, né? Pra quem quiser, entra lá no nosso site e vê a imagem, mas ela é baseada naquelas placas de aviso, né? De estrada. E é uma nova série de camisas que a Quadrim tá produzindo, né? É, exatamente, né? A primeira de uma nova linha, né? Que vai ter aí coisas muito bacanas aí. O nosso designer oficial, o Valtão, tá preparando bastante coisa legal aí. E além da Caution Dark Knight, você pode olhar no nosso site, tem todas as outras camisas que a gente já lançou, né? Do Ciclope, do Superman do Reino do Amanhã, do Walking Dead, do Robocop. É só dar uma olhada lá, é um bom presente de Natal. Presente bom, bonito e barato, né? E ajuda o seu podcast favorito. Exatamente. né? Se você tem amigos nerds, parentes nerds, aí uma dica pra fim de ano aí. Temos tamanhos GG também, tá? Pra vocês que são nerds. Vocês, não a gente. O Léo é o magrinho aqui do Quadrincast. O resto é tudo várias arrobas. Eu sou o magrinho e eu estou 5 quilos acima do meu peso. Só pra vocês terem uma ideia. Mas, depois de falar das nossas camisas, a gente tem que falar dos comentários, né, que foram feitos no nosso Quadrincast 78, onde nós falamos do calendário dos filmes da Marvel e da DC, né? E o primeiro comentário foi do Everardo com R mesmo, né? Não estou lendo errado, Feres, né? Que é um comentador das antigas, já comentou em outros Quadrincasts também. Queria falar que ele tá esperando muito dessa nova onda DC e Marvel, que tem tudo pra ser uma briga boa. E aí ele dá um puxão de orelha na gente, né? O burrinho pra gente. Que a gente falou lá quando a gente citou do X-Men Apocalipse, que o Ensabanur seria o mutante mais antigo do mundo, né? E na verdade, na Marvel, existe a Selene, a rainha negra do inferno, que teria 17 mil anos. Cara, é assim, é um retcon em cima de outro retcon. A gente se perde também, né, cara? Não, e antigamente tinha aqueles externos, né, que eram imortais. Não lembra disso não, cara. Então... Não lembra disso não. A gente promete não fazer um Quadrincast sobre os externos. Ao menos que tenha mil pedidos no Facebook pra isso, né? Não provoca, pessoal. Qual que é o próximo comentário aí, Léo? A gente recebeu um comentário também do Leandro Alves aí, que tá marcando presença, né? Não é a primeira vez que ele comenta o podcast nosso. E ele já começa falando que ele tá aguardando o filme do Doutor Estranho. Que, assim, realmente é um dos filmes mais aguardados e pedidos pela galera. Que ele falou que ele ouviu num podcast nosso, muitas luas atrás, que o Doutor Estranho tem todos os poderes do Thanos sem precisar das gemas do infinito, com o poder de mudar a realidade e tal. E ele já imagina o encontro do Doutor Estranho com o próprio Thanos. Peraí, Leandro, olha só, é assim, não é bem assim, mas é um pouco assim. Entendeu? É aquilo, né? O cara, quando ele é um mago, ele tem muitos poderes que o roteirista coloca na hora. Então a gente não sabe os limites realmente dos poderes do Doutor Estranho, né? Então, dependendo do roteirista, ele pode ser muito poderoso ou mais ou menos, só fica lá naquela versão psíquica dele lá, que ou senão o poder dele é mandar o Hulk lá pra encruzilhada. Só isso. O ruim dos personagens místicos é que você não consegue estabelecer um padrão, né? Dizer, ah, ele tem o poder até aqui, ou ele tem o poder até tal ponto, né? Sempre o roteirista vai moldar conforme a necessidade. Já é difícil você ter um padrão nos super-heróis, digamos. Ah, o Hulk tem 2 metros numa história, na outra tem 2,5 metros, na outra tem 3. Imagina os poderes do Doutor Estranho, né? O Leandro também fala aqui do reboot do Quarteto Fantástico. Cara, nem a gente tá levando fé, né? Eu quero ver quem está levando fé. Até agora ninguém que eu encontrei, né, tá falando disso, né? Ele até comenta aqui do... O pior defeito desse filme, pelo menos o que foi anunciado, né, é o Doutor Destino como um troll de internet, como o Leandro fala aqui, cara. Doutor Destino hacker, cara, eu não quero ver isso. Não, cara, Doutor Destino Rui BR, cara. Só pode. Eu acho que isso é uma pegadinha, é a pegadinha do não salvo, cara. É alguma coisa assim, um desafio lá do não salvo. Não é possível que eles vão fazer o Doutor Destino hacker, cara. Bom, mas como nós somos nerds incorrigíveis, né, a gente vai assistir pelo menos pra saber se ia ter um ruim quanto, né? A gente vai, assim, designar castigo pra alguns membros aqui da tropa Quadrincast e eles vão assistir no cinema, tá? Podem ficar despreocupados. Não vai ser todo mundo, porque eu acho que não é todo mundo vai aguentar ver esse filme no cinema. E nem sei se vai valer o quadro em comenta depois, né? Mas esse filme a gente vai falar. É bom, então, todo mundo que tá ouvindo essa leitura de comentários já pode votar se você quer ouvir um quadro em comenta do filme do Quarteto Fantástico ou não. O que a gente não faz pelos ouvintes, né? Vamos ver a reação aí. Bom, e pra finalizar os nossos comentários do nosso podcast anterior, o nosso novo habitué dos comentários, né? O Mega Mendigo. É o melhor nickname de comentários da podosfera brasileira. Que, segundo o nosso colega aqui, Daniel HDR, deve ser oriundo do MDM, né? Esse cara. Mas é bem-vindo, pode ficar tranquilo, a gente não discrimina ninguém, né? E ele fala que o Capitão, né? Quando a gente falou das tretas da Guerra Civil, né? Quando a gente comentou do filme do Capitão América, o Capitão, na verdade, só tava seguindo a regra 178 da Marvel, né? Que é quando dois ou mais caras da Marvel se encontram, tem que sair porrada. Eu achei que fosse a regra número 1, né? É, deve ser repetir várias vezes, né? Então. Regra número 1 deve ser quem morre e volta. Essa deve ser a número 2, então. É aquela coisa, regra número 1, você não fala do clube da luta. Regra número 2, você não fala do clube da luta. Então deve ser alguma coisa nesse sentido. É, provável. Bom, e o Mega Mendigo continua falando do filme do Homem-Formiga, né? Que também vai estrear ano que vem. Será? É, eu acho que vai, né? Porque já tá até saindo as imagens do Jaqueta Amarela, que, pô, que eu curti pelo menos, acho que. Pelo menos alguma coisa no filme vai valer a pena, com certeza. Olha, mais incógnita que o filme dos Guardiões da Galáxia foi é esse filme do Homem-Formiga, hein? É, com certeza, acho que. É aquela coisa, tipo, que já teve tanta mudança, né? E ele fala justamente de um ponto interessante, né? Que o Homem-Formiga não vai ser o Hank Pym, né? No filme ele vai ser o Scott Lang, né? E pro Mega Mendigo é uma decisão acertada, porque apesar de ser um bucha, o Lang fez duas coisas muito interessantes. Ele viu a Miss Marvel tomando banho. Olha, pra mim isso aí já ganha qualquer outro argumento. E ele participou daquela história, mais ou menos há muitos anos, na época da Abril de Formatinho, que os Mestres do Terror invadem a mansão dos Vingadores, descem o cacete em todo mundo, e no fim, ele, a Vespa, o Capitão América e mais um outro herói, agora não vou lembrar todos, é que conseguem reverter a situação. É uma história bastante conhecida dos Vingadores, né? O Scott Lang, ele é um bucha, mas ele é um bucha que participou. Exatamente, né? E aí ele fala que o Hank Pym, na verdade, não serve pra porra nenhuma, né? Que só fica aí violando a lei da Maria da Penha e aí causando um pouco de genocídio, né? E ele já fala que a Vespa do filme já deve estar morta por causa do Hank Pym no começo, né? Olha a maldade, cara. É, não botaram ele nem pra criar, né, o Tron, né? Botaram o Homem de Ferro, né? É pra não ter nenhum rastro da história do Hank Pym na Marvel do cinema, né? Cara, até que os argumentos do Mega Mendigo são bons, cara. Uhum. E falando disso, a gente vai fazer aqui uma retificação, né? Um meia-culpa mesmo, né? Porque ele tinha falado no podcast de Thanos, né? Comentando sobre o Quadrincast, de que a questão das Joias do Infinito, né? Que quando o Capitão Marvel enfrentou o Thanos pela segunda vez, ele tava usando as Joias do Infinito, né? E a gente falou que era o cubo cósmico. Na verdade, não. Na verdade, realmente, o que acontece? O Thanos, ele roubou os poderes das joias espirituais na época, né? Não chamava ainda Joias do Infinito. E criou uma joia gigantesca lá, uma joia verde, parecia um ovo gigante, né? E aí tinha o poder de todas essas joias espirituais, né? Só que não era exatamente ainda as joias do infinito, ainda não era a manopla, não tinha muito bem definido isso, né? É, na verdade o Mega Mendigo, depois, assim, daquele esculacho, entre aspas, que a galera deu nele, na leitura de comentários passada, ele pesquisou um pouco e achou essa grande joia aí, mas ele tinha falado, pelo menos o pessoal comentou, né, na leitura de comentários, ele tinha falado de manopla. Mas vale a lembrança, ele pelo menos lembrou um ponto interessante aí da história do Thanos. E ele finaliza dizendo que com certeza pra ele Micronautas vai ser anunciado futuramente. Cara, depois de Guardiões da Galáxia, qualquer coisa, cara, pode ter. Até comentei lá no site que, na verdade, assim, o problema dos Micronautas é que é o mesmo problema do Ron, né? Na verdade, os Micronautas, muitos ali dos personagens que aparecem, são brinquedos, né? Que foram adaptados para uma série de quadrinhos, né? Então, a Marvel não tem os direitos de vários personagens ali. Ah, então esquece. Vai ser complicado, né? A Marvel não tá numa fase de compartilhar muitos direitos, não. Ela já tá ferrada que ela não tem os direitos dos próprios personagens. Acho muito difícil ela dividir o bolo aí, a grana, com outra empresa. Sempre ela pode falar, ó, se você ceder os direitos que você tem, a gente faz um filmezinho, vocês querem? Aí vocês ganham uma graninha, né? É, cara, eu só vou acreditar que a Marvel vai compartilhar alguma coisa quando ela fizer o encontro do Homem-Aranha com os Vingadores e o filme fizer 2 bilhões de dólares. Esse filme eu quero ver. Ah, com certeza todo mundo gostaria de ver, né? Esse não tem como não arrecadar muita grana. Bom, pessoal, e foi isso na nossa leitura de e-mails deste Quadrincast 79, né? Onde nós vamos falar de Marvel vs DC. A saga que mudou tudo, né? Só que não. Não mudou nada, nem os personagens. É, só mudou. Toda porrada. Só mudou que teve depois a fase 2, a saga 3, mas, como você mesmo diz, é dispensável, né? Altamente. Então a gente queria agradecer aí a todo mundo que comentou, todo mundo que retweeta, linka, todo mundo que compartilhar no Facebook, né? E dizer aí que se vocês continuarem dando esse retorno pra gente, vai ter mais leitura de e-mails e comentários nos próximos Quadrincasts, né? E pra quem não lembra como entrar em contato com a gente, né? Tá ouvindo aí pelo seu iPhone, o seu iPod, o seu smartphone, você pode conversar com a gente lá no nosso Facebook, né? O que seria? facebook.com/quadrincast. Entra lá que tem a promoção. Isso, é. Promoção aí vale até sexta-feira agora, então se você tá ouvindo esse podcast na quarta de lançamento, corre lá, porque não tem muito tempo, né? Se você ouviu o Quadrincast depois, aí não adianta mais, você perdeu. É isso. Mas aí a gente lança outra promoção depois. É, sempre vai ter mais promoções pra vocês. Vai comprar camisa. É isso aí. Você também pode conversar com a gente no Twitter, né? Usar 140 caracteres pra xingar o herói da gente, da forma que você quiser, né? Lá no @quadrin. Ou se você quiser mandar um e-mail pra gente, Léo, como é que a pessoa faz? quadrincast@quadrin.com.br. Ou comenta no próprio post, né, do Quadrincast aqui desse podcast. Comenta lá, você pode usar a sua conta do Facebook ou simplesmente lá botar seu nome e e-mail no site e fazer um comentário que nem essa galera que a gente leu fez. É isso aí. Então, depois dessa leitura de e-mails, bora partir pra sangue, violência e Wolverine ganhando do lobo? Porrada, vamos pra porrada. Y'all can do now. Vamos falar um pouquinho do enredo desse incrível crossover, né? O enredo, ele é tão incrível. Cara, é fruto dos anos 90, né? Total. Mesmo com um dos meus roteiristas favoritos, né? Dividindo aí com o Ron Mars os roteiros, né? Que é o Peter David. Cara, o roteiro do Marvel DC é quase que inexistente, né? Olha só, o Peter David não participou dessa série. Como não, cara? Tá lá, eu tenho aqui, porra, eu tenho encadernado que tem escrito Peter David. Ah, tá, é porque ele participa de metade só da série. Metade tem algumas pessoas, metade tem as outras. Então bota meio burrinho pro Léo, por favor. Só meio, tá? Eu acho que, se me permitem aqui, primeiro a gente tem que situar o ouvinte da realidade editorial, principalmente a realidade econômica que tava rolando no mercado dos comics na época que o projeto foi desenvolvido, tá? Isso. Tava uma merda. Você pega a Tardes e voltamos ao ano de 1996. Exatamente. Essa época aí já tinha passado toda aquela onda das capas especiais. A gente já tinha Image Comics, que tinha sido um estouro de vendas. As editoras independentes estavam começando a despontar. Só que esse mercado especulativo das capas variantes, que fez com que as lojas comprassem muitos exemplares da mesma revista, só porque tinham capas diferentes, tinham as caixas dessas revistas fechadas, achando que elas iam valorizar. Quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam as mesmas, né? Nesse meado de 95 pra 96, tanto Marvel quanto DC estavam amargando vendas. Eu não diria que estavam amargando mais do que as independentes, porque a DC foi uma das que ainda conseguiu levar um pouco, e a Marvel já estava entrando na bancarrota. Tanto que muitos sabem os acordos financeiros que eles foram obrigados a fazer, né, com Fox e Sony, né, que foi aí na virada da década. Mas esse crossover, em especial, ele foi uma medida desesperada para tirar as duas editoras do buraco de finanças que estava rolando. Porque a Marvel ainda não pertencia a uma corporação tal como o Disney. A Warner Brothers, mesmo sendo dona da DC, deixava as contas da DC na dela. Quer dizer, não estava injetando dinheiro. Então a editora estava precisando se sustentar por si só. E aí a gente tinha uma realidade que as editoras já tinham tido crossovers anteriores, mas não tinham tido nada que tivesse uma interação parecida com a interação que houve quando teve a votação pra matar ou não o Robin. É, pra quem não lembra, né, isso aí lá na década de 80, DC queria saber a opinião dos seus leitores pra saber o que eles faziam diabos com Jason Todd, né? E aí, numa manobra bem, inventaram uma solução muito parecida com o finado Você Decide. É, exatamente. Talvez Você Decide tenha sido inspirado pela situação do Robin. Então, os leitores ligaram para... Tinha duas linhas telefônicas. Um ligava pra matar, outro ligava pra não matar. E como o povo quer ver sangue, o povo quer o pão e circo, mataram o Robin. Tem aquele boato, né, de que alguém fez uma mutreta aí. Não, na verdade, o Daniel Neal, tempos depois, ele comentou que muitos dos votos pra matar o Robin tinham vindo da mesma localidade, ou seja, ligações de uma mesma região. Então, presume-se que tenha sido alguns fãs, ou um coitado que não tinha vida lá, que tava querendo ver o Robin. O cara realmente odiava o Robin, né, cara? Na verdade, antigamente, pros mais novos, assim, eles não vão lembrar de uma coisa chamada modem, que existia nos computadores, que permitia você fazer ligações para telefones. É esse cara que, de onde veio essa ligação, ele pegou um modem, mudou a configuração para o quê? Para ficar ligando toda hora pro mesmo telefone, que era o telefone para matar o Robin, né? Ah, não, só um pouquinho, né, Garavelo? Se você tá explicando o que era um modem pro pessoal que escuta esse programa, para começar, seu ouvinte filho da puta, você não devia nem estar ouvindo isso. É sério, cara, se você não sabe o que é modem, porra, vai ouvir a sua bandinha no Spotify, vai na sua baladinha hipster, né, seu pau no cu. O Farkas gosta do Spotify. Você tem preconceito com o Spotify, cara? Porra. Eu prefiro o Deezer. Porra, você tem preconceito. E o Deezer que é o dos pau no cu hipster, cara. Que nada, é mais barato. É nada, eu peguei a promoção 3 meses 5 mango do Spotify, tu acha que eu tô... Eu peguei 3 meses por R$1,99, caralho. E nem tão patrocinando esse podcast, vai lá. É a treta, tá vendo? É a rivalidade, sempre tem uma treta. Já fala de Marvel DC, já virar Spotify vezes Deezer. Sempre tem uma treta. E é exatamente esse espírito competitivo que o jovem nerd possui, não o podcast, os nerds jovens. Existe esse espírito competitivo que as cabeças se juntaram. Puta, vamos fazer um evento de crossover máximo. Vamos juntar Marvel versus DC. Que na época, isso é contemporâneo ao grande Marvel versus Capcom, né? O primeiro. É contemporâneo também com o pedido de falência da Marvel. 96, então, por acaso. Então, assim, nesse clima tipo de vai ou racha, já que vai falir mesmo, vamos chutar o balde? Vamos fazer uma história ruim, mas que venda, não, pelo menos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma história que é porradaria e quem vai decidir é o leitor. Ou seja, fez a pior decisão possível, né? Então, uns tempos antes, alguns meses antes, saíam nas principais revistas e na Wizard, saíram aquelas cartelinhas que o cara ligava ou o cara preenchia a cartelinha, como se fosse bolão de Copa do Mundo, tá recente a Copa do Mundo, vale lembrar. Pode dizer que das lutas principais teriam 11 lutas, basicamente, né? As 11 maiores lutas, sendo que as preliminares, quem decidiria seriam os roteiristas, né? Que no caso eram Ron Mars. Ron Mars, pra quem não lembra, é aquele cara que enlouqueceu o Hal Jordan e criou o Kyle Rayner. Pra alegria de muitos. Um abraço pro Laurentino. E Peter David, já citado. Puta, o Peter David já fez tanta coisa legal que... Sim. Cara, como é que o Peter David foi se meter nessa, cara? Dinheiro, cara. Dinheiro. Cara, nessa época aí, o cara tava saindo lá do... Se não me falha a memória. Tava saindo do Hulk, cara. Ele tava saindo do Hulk. Do Hulk com o Panteão. Ele tava saindo do X-Factor. Tava saindo de minisséries também, não, acho. Ele tava escrevendo o Aquaman de gancho e o Hulk. Isso, ele tava fazendo pras duas editoras. Ele não tava com contrato, é verdade. Nessa época ainda não era tão forte a questão da exclusividade. Então ele escrevia tanto o Aquaman de gancho, quanto o Hulk inteligente, né? Puta, devia ter rolado uma grana bem legal, né? Porque... E lembrando que o Peter David é judeu, deve gostar de uma moeda também, então... Olha só. Um abraço pro meu amigo Raul Cook. E aquilo, né, cara? E os desenhistas eram também caras que nos anos 90 eram caras referência. Independente da qualidade do desenho deles na época ou não. Não, tu não vai me falar mal do Castellini, né, velho? Não, Dan Jurgens não é um gênio. Dan Jurgens é emblemático. Mas eu tô criticando a verdade do Dan Jurgens. Dan Jurgens é emblemático pelo período dele no Superman, né? Ó, mas só um pouquinho. O Dan Jurgens, ele tem um mérito, porque ele é muito prolífico. E ele cumpre o que ele se envolve. Por exemplo, assim, se ele pega um projeto que ele tem que supervisionar vários roteiros, ainda fazer arte e escrever um roteiro lá que seja todo ele esboçando as páginas, ele faz, cara, porque ele cumpre os prazos. Eu acredito que, pelo prazo ser maluco como isso aqui era, o Dan Jurgens foi o nome ideal, assim, sabe, pra ser escolhido naquele período. Sim. Ali. E um cara que eu gosto muito do traço dele, é isso aí, já mencionado, que é o Castellini, é o Claudio Castellini, italiano. Ah, cara, eu me lembro que eu descobri o Castellini lendo Nathan Never, que é um dos meus personagens preferidos da Bonelli. Quando eu vi que o cara ia tá fazendo um negócio, eu fiquei assim, caralho, caralho, velho. Vai ficar foda pra caralho. Porque eu tinha visto também aquele especial que ele fez do Surfista Prateado, que aqui no Brasil saiu em preto e branco pela editora Mitos. E o cara sempre teve aquela pegada de John Buscema, né, no traço dele, com um pouco de Bernie Hogarth, aquela anatomia bem exagerada, sabe? E os enquadramentos do Neil Adams também, aquela coisa bem overaction. Aí quando eu vi o nome dele envolvido no projeto, eu pensei assim, velho, esse evento vai ser foda pra caralho. E aí quando o cara comprava cada edição, tinha o quê? 10, 5 páginas dele? É, ele tava ali mais pra, tipo... Compor elenco, sabe? Tipo, é o cara já que, tipo, joga 5 minutos e deixa os meninos correr. Quem carregou nas costas mesmo foi o Jurgens, né? Que, tipo, como o Daniel falou, era um cara que era cumpridor de prazos e era um cara que era um nome que tava conhecido por conta da morte do Superman, né? Isso. O capítulo final que o Superman de fato morre é dele. Todo dele, inclusive. Na verdade, eu acho que a gente também tem que lembrar que ele teve envolvido também na Saga do Clone, depois da Saga do Clone, né? Sim, ele... Ele fez o Ben Reilly, né? Eu acho que nessa época já tava na Marvel. Inclusive o Homem-Aranha desse crossover é o Reilly. Eu tô achando que a coisa foi mais ou menos assim. Eles pegaram uma equipe artística que representasse o Artist Guide da DC e eles pegaram um Artist Guide da Marvel. Como o Dan Jurgens tinha ido pra Marvel e tinha se envolvido com o Homem-Aranha Ben Reilly, e o Castellini tem aquela pegada meio Neil Adams, né? Sim. Acabou sendo uma divisão de estilo de arte bem distinta. Sim, na verdade eles literalmente eram uma amálgama, né? Mas isso aí fica pra outro podcast. É, por favor. Tá esperando a gente falar de amálgama, a gente não vai falar hoje, não. Quase. Saiu. Qual foi a desculpa que arrumaram pra juntar essa galera toda, né? Basicamente foi o seguinte, criou-se um personagem que até hoje eu não sei como é que anda o direito desse personagem, que é o Acesso. Ah, bem lembrado. O Acesso é o primeiro e único personagem que ele era dividido entre Marvel e DC. Só que ele só aparecia em projeto com o ok das duas, né? Se uma não desse ok, ele não aparecia. Que, na verdade, os dois universos eram representados por dois irmãos, que eram basicamente robôs gigantes, um azul, outro vermelho. Parecem dois Gundams, né? Pra quem manja de mangá, é dois Gundams, praticamente. Pra você que é jovem, tá? Parecia dois Evas. Ou pra você que é mais jovem ainda, parecia dois Jaggers. Aí sim, aí o pessoal identificou. Entendeu? Aí o Léo identificou agora, você notou? Que o Léo não lê nada, ele só vê filminho. Não, Evangelho eu conheço, mas eu acho que a galera que ouve o Quadricast ou é muito velho ou é muito novo. Então, Evangelho eu não sei em qual aspecto é esse, hein? São dois irmãos, obviamente, até pelas cores clássicas dos logos da época, você entendia que o azul era DC e o vermelho era Marvel. Isso, tava bem distinto isso. E aí eles estavam num embate, isso tava destruindo os universos. Eles estavam lutando um contra o outro e isso estava começando a causar rachaduras dos universos. Isso levou a quê? A personagem de um universo atravessar para o outro sem nem saber. Então você tinha o mercenário dentro da Batcaverna, você tinha o Wolverine enfrentando o crocodilo e diversos outros encontros desse tipo. Então eles viram que, tipo, porrada entre eles não ia resolver. Entraram num acordo e escolheram 11 campeões, obviamente todos eles da Terra, né? Na verdade, quem escolheu foram lá os irmãos, né? Os irmãos escolheram os campeões pra decidir entre esses 11 combates quem seria o vencedor. E aí os combates eram expectativas, pegaram meio que os paralelos, né? Pegaram Aquaman contra o Namor, a Mulher-Gato contra a Elektra, o Flash contra o Mercúrio, o Robin contra a Jubileu. Paralelos, entendeu? O Lanterna Verde contra o Surfista Prateado. E o Thor contra o Capitão Marvel, né? Que hoje é conhecido como Shazam. Eles foram em qualquer fórum, viu? Os caras ficavam perdendo tempo pra caralho discutindo. Vamos botar lenha na fogueira. Esses 6 combates que eu falei agora, eles seriam decididos, seriam os preliminares, né? As preliminares das lutas principais. Esses seriam decididos pelos roteiristas. Os principais combates seriam decididos pelos fãs. Através das cédulas e através dos telefonemas. Aí que veio a merda, né? Só imagina você botar a decisão Batman versus Capitão América, Homem-Aranha versus Superboy, lembrando, né, nos 90 o Superboy tava em todo, Wolverine contra o Lobo, Mamilos, Mulher Maravilha contra a personagem na época mais representativa da Marvel, que era a Tempestade, hoje já seria, por exemplo, a Capitã Marvel Carol Danvers, pelo motivo do filme, e a porradaria que todo nerd adora, que é Superman versus Hulk. Basicamente, esse era o line-up da minissérie. Porradaria generalizada, só que em determinado momento, a porradaria foi tão cavernosa, tava destruindo as duas realidades, o Spectre e e o Tribunal Vivo se aliaram e acabou fundindo o universo, criando o já citado Amálgama. Puta que o paralho. Que assim, são uma porrada de one-shots cabulosos que a gente não vai citar aqui, que a gente vai citar em outra oportunidade, que não tem nada a ver com essa história, por isso que a gente vai citar em outra oportunidade. Só que eles estão... Isso é importante porque o Acesso, que era esse personagem criado pra minissérie, escondeu dentro do Capitão... Dentro do Batman, dentro do Capitão América, dois pedaços desses universos pra resgatar esses universos da sua forma original. Então ele teve que, tipo, localizar essas amálgamas pra tentar, e isso tudo levou ao fim da série, que os convenceu, levou esses dois personagens, né, que são os personagens mais humanos, entre aspas, pra conhecer os irmãos e convencê-los que a violência não era a solução. Cara, não faz sentido essa história, não faz nenhum sentido. Não. Mas sim, se tu olhar como metáfora. É uma, é uma metáfora, exatamente esse é o ponto que eu gostaria de chegar. A metáfora de cué rolo. A metáfora era o seguinte, o Léo, como ele não lê, ele não entende as coisas que tá entre linhas. Não, olha só, quando a história é muito ruim e a gente gosta da história, a gente tenta tirar algum sentido dela. Darkness! Você não tem que falar isso pra mim, tem que falar pra Nikita. Ah, mas vocês já são só por osmose, né? Então, assim, a história de Marvel vs DC, ou DC vs Marvel, é tão ruim, eu acho que o Joe Mars, né, o Peter Davis, não botam nem no currículo, só que os fãs gostam, porque é a porradaria, porque foi o primeiro grande encontro, né, digamos, vários personagens, aí o pessoal fica inventando essas desculpinhas aí, de que foi metáfora, que não sei o quê. A metáfora existe, tá lá pra você quem quiser ver. Tá bom, então. Cara, assim, na verdade, era pra falar pros fãs que não existe, né, um universo melhor ou pior. Os dois são diferentes e são legais por igual, né? Fala isso hoje em dia, por favor. Sim. Fala isso pros fãs de filmes, por favor, pelo amor de Deus. E isso é uma coisa que acontece até hoje, cara, que é bem os malditos dos crossover, dos caras falando que, ah, é, porque a Marvel é foda, porque tem plano de 20 anos de filme, é, beleza. Lá no Homem de Ferro 1 tava tudo desenhado já, certeza. Uhum. Tá, os caras não tava com o cu na mão de botar o guaxinim falante lá pra... Então, assim, basicamente era botar na cabeça que os dois universos eram legais e você poderia acompanhar os dois sem problema nenhum, apesar de seus paralelos. Eles tinham suas diferenças básicas, né? Eu acho que essas diferenças são mais gritantes na Liga da Justiça e Vingadores, né? Sim, foi muito mais desenvolvido. Muito mais desenvolvido, né? É que eram anos 90, né, cara? Por que perder tempo sendo profundo se a gente pode ter pancadaria? É, Superman de mullet. Exatamente. Superman de mullets, né? Aquaman barbudo de arpão. Thor de barriga de fora. O Lobo ainda era o maioral. Aranha Escarlate. Superboy do Havaí, né? Não é o Aranha Escarlate, é o Homem-Aranha com uniforme modificado. É o Ben Reilly, pô. Homem-Aranha louro, cabelo descolorido. Fica imaginando, né? O Peter Parker parecendo o Belo, né, cara? Tipo... E aquilo, né, cara? É uma época faceira, uma época moleque, uma época que os principais heróis da Marvel eram os X-Men. Hoje eles nem aparecem nos pôsteres, eles aparecem mais. É uma época que nem se falava de Guardiões da Galáxia. Me contradizendo, pra quem acha que Marvel vs DC é uma história ruim, é porque não leu as séries 2 e 3, que eu reli, e além de ser muito pior a história, os desenhos são ruins pra caramba. A coisa não melhora muito, não. Eles foram pra pegar o resto da onda, né, cara? Porque, na verdade, o produto por si só, ele fecha em si na primeira minissérie, né? Porque o que veio depois é... Aquilo foi puro eco da primeira minissérie e ela, mais do que nunca, aquilo foi muito inútil. A primeira minissérie, ela não foi tão útil. Ela foi útil mesmo pras editoras, que tiveram um retorno de vendas, que fizeram que elas colocassem as outras minisséries, mas utilidade mesmo pro crossover em si não houve. É porque, bem ou mal, o crossover era um sonho dos fãs, assim. Na época, aquela tinha sido engavetado aquele projeto do Liga da Justiça e Vingadores, né? Um encontro desses, assim, com uma porrada de personagens, todo mundo queria ver, né? Por mais que a história fosse meia boca, né? Todo mundo queria comprar a revista. Cara, imagina se isso fosse feito hoje em dia, porque naquela época não tinha internet, não tinha fórum, não tinha zap zap, não tinha podcast falando de quadrinhos. O negócio era os caras discutir lá na Comic Shop. Imagina isso hoje, né, com a abrangência que a internet e que as redes sociais deram às discussões dos fãs de quadrinhos. Imagina... A própria votação, né, cara? Imagina os brasileiros votando. Só isso. Brasileiro é a praga da internet, né, cara? Imagina o Rui BR chegando lá e votando nessa bodega. Imagina, olha o perigo. Vamos fazer o Robin ganhar da tempestade. Não, era capaz. É só de, na trollagem. Capaz do Robin ganhar o Marvel vs DC sozinho, se fosse baseado nos votos. Só de sacanagem. Ou pior, é Jubileu, cara. Se fosse o BDP do Laurentino que ia contratar todo um escritório de telemarketing pra fazer essas ligações, você ia ver. Não foi a Jubileu que tem um fã-clube aí que a galera falou? Quem era? Jubiláticos, né? Jubiliquetes, né? Alguma coisa assim? Putz, cara, é verdade, cara. Ela ia ganhar de todo mundo, cara. Até do Hulk, do Superman. Bizarro. Bom, senhores, vamos à pancadaria, que é isso que o povo gosta, que é isso que o povo quer? Uhum. Estamos aqui pra isso. Então vamos lá. Que o negócio é isso, cara. A gente quer, com esse podcast, agora, vamos ver conflito a conflito. Nós vamos pegar aqui, vamos começar com as preliminares, vamos ver os vencedores, e vamos ver se nós, hoje, quase 20 anos depois, 18 anos depois, se a gente concorda com isso. Lógico, com a mentalidade da época. Não vale a pena pensar também com a mentalidade de hoje. Ou vale? Lógico que a gente não concorda, mas continua. Obviamente, vamos para a pancadaria, que o negócio é sério. Vamos começar com as preliminares. Essa aqui foi uma das mais polêmicas pelo seu final. Aquaman versus Namor. Aquaman versus Namor. A gente sabe, quem lê a história, um spoiler de quase 20 anos aí, que o Aquaman vence o Namor dando uma baleada nele, né? Ele enrosca o Namor lá na corda do arpão dele que ele tinha na época. O Namor, obviamente, ia se livrar com a super força dele e cai uma baleia na cabeça do Namor e acaba a luta. É, porque o Namor nunca enfrentou uma baleia na vida, né? Sim. Nem sabe o que é isso, pelo visto. O Aquaman é um príncipe submarino criado pela avó, é isso? Nunca viu uma baleia. Não, o Namor, tipo, como é que o cara vence o Namor? Uma cara, baleia? O Namor foi casado com uma mulher que era sapo, velho, e depois virou uma lombriga gigante na tropa alfa, cara. Cara, eu pensei que a HDR fosse falar que o Namor foi casado com uma baleia, cara. Eu juro que eu pensei que ele ia falar isso. Não, cara, não. Tem uma história, eu não lembro onde foi, eu acho que foi no Quarteto Fantástico do Hickman. A Sue vai com ele lá conversar com uma rainha lá de um reino submarino e leva o Namor pega e fala assim, Sue, fica aí, que eu vou ali conversar com a rainha, porque eu sou rei, ela é rainha, então, né, o nosso papo não é pra réis mortais. E foi lá, ele meio que deu uma chalupada, tipo, e o bicho era cheio de tentáculo, parecia um peixe, saca? Tipo, não era um humanoide. Vamos comparar os dois. Os dois conversam com peixes, né? Não, o Namor não conversa com peixe. Começa por aí. É. Mas tá sabendo não, bem. Não conversa? Não, não conversa. Não faz nada. O Namor, na verdade, ele tem asinha no pé. Asinha no pé. Porra, que merda de Aquaman genérico é esse? Conversa com peixe. Olha, se você for pegar, na verdade, por data de criação, ele veio antes do Aquaman. Porra. Então... Polêmico. Mamilos, polêmico. É. Ele é o primeiro personagem submarino. Então, assim... Mas ele voa e tem super força, cara. O Aquaman não tem nada. Ele tá mais pra super-homem, né? Se você parar pra pensar no conjunto de poderes dele, né? Ele tem aquele kit básico, voa, invulnerável, é mais rápido que o normal, velocidade máxima que o normal. Fora o retcon, que ele é mutante. E ele voa por causa da asinha no pé. Cara, se é por isso, o Arthur também é mutante, só não tem esse título, cara. Porque ele é híbrido também de um Atlante com um humano. Sim, eles são pilares. E ele é bastardo, né? Ele é filho do mago lá com a rainha. O Aquaman, por outro lado, nessa época, o Peter David tava começando a desenvolver, que o Aquaman, na verdade, ele era telepata. Ele não falava com peixes, ele era telepata mesmo. É, ele tem uma telepatia, digamos, limitada, né? Perto de uma pessoa comum é bastante poder. E ele também sempre foi super forte, graças à pressão dos oceanos, etc, etc. Na época, ele tinha aquele gancho biônico dele, né? E o Aquaman, nessa época, ele não era nobre. Ele era bem filha da puta mesmo. Namor é filha da puta, mas é só pra comer a mulher dos outros. O Aquaman era filha da puta em tudo. Mas o Namor é traíra, né, cara? Cada hora ele tá do bem e do mal, né? Cara, quando for questionado, eu for indagado a respeito de qual voto eu vou dar, né, nos combates aqui, todas as minhas decisões vão estar regradas ao que estava acontecendo com o personagem editorialmente na época. E nessa época, na boa, cara, o Aquaman dava uma surra, cara. Uma surra, Namor. Vamos lembrar que é o seguinte, esse Aquaman, baseado numa história do próprio Peter David, ele tinha uma luta marcada todo ano, uma vez por ano, com um ser abissal que saía de uma vala dentro do oceano, que era um deus ancestral, e ele vencia. Todo ano ele vencia. Vamos dizer que era Tchuculo. E era. Não podia mencionar, mas era. O Aquaman todo ano arrumava uma treta com o Tchuculo e ganhava. Porra, velho, se isso não é pra contar nessa votação aqui, por favor, né, véio? Brincadeira, né, velho? Então, se a gente considerar que na época, acho que em 96, se não é, é bem próximo, tinha a Liga do Morrison. Sim, é dessa época. Então, o Aquaman vence um marciano simplesmente, né, com a telepatia dele, né, desativando lá o cérebro do marciano. Aquele Aquaman do Great Morrison venceria o namoro do mesmo jeito. Não precisava nem usar uma baleia, né? Se tu somar isso com a fúria dele que o Peter David colocava, a ponto de ter perdido o filho, ter perdido a mão, todas essas coisas, cara, tu pode pensar que o namoro já tava meio que amaciado, porque ele tinha tentado ser empresário naquela fase do John Byrne, e depois... velho. Ele usava um belo rabo de cavalo nessa época. E era desenhado mal e porcamente pelo Jay Lee, né? Foi aquela época que descobriram que ele tinha que ficar metade do tempo na água, metade na superfície, não é isso? Pois é, né, cara? Há de convir que Aquaman tem que ganhar mesmo, independente da baleia ou não, né, velho? A baleia foi, como é que se diz, foi o toque de ironia. Era o Dan Jungers fazendo a página, então ele não queria mostrar aquilo, né? O negócio era jogo duro. Então vamos concordar aqui que o Aquaman realmente ganharia, mas não jogaria uma baleia no... Ah, mas não precisava, não. Jogava o chulo, né? Ou mesmo, né, vai saber, né, como o Aquaman era telepata, ele podia comandar o namoro, quem sabe, né? Puta, é verdade. Entendeu? Tanto que no Liga contra os Vingadores eles usam um pouco disso, né? Do Aquaman no meio da batalha usar o poder dele contra lá seres das profundezas e o Namor fala: pô, tô sentindo uma dor cheia de cabeça aqui, né? Seres aquáticos, o Namor tá dentro. É verdade, ele comanda os Atlantes, né? Que estavam no exército lá do Crono. É verdade, cara. Bem lembrado, é verdade. Vamos dar esse primeiro voto aqui pro Aquaman mesmo. Todo mundo de acordo? Claro. Bora pra próxima porrada. Se essa aqui a gente foi meio que unânime e dá pra descer, essa segunda eu acho que a gente vai ser unânime pra dar pra Marvel. Já dando o meu voto aqui. Que foi Mulher-Gato contra Elektra. Eu não vejo... sacanagem. Eu não vejo um cenário aqui, vocês permitam aí vocês discordar, que a Mulher-Gato consegue ganhar essa porrada, cara. Agora tem um porém aqui. Eu acho que o Garaveiro tá indo mais ou menos pro lado que eu tô pensando. Cara, a Mulher-Gato nessa época era aquela feita pelo Jim Ballant. É a peito dona, essa mesmo. Vestida de roxo. Exato. Mas ela tinha brigado contra os pesos pesados nessa época, não? Chegou a sair na mão com o Bane. Ela tinha a primeira série própria dela, né? Dessa era moderna. Da era moderna. E a Elektra era um Skrull. A gente não pode esquecer disso. Ela não era Elektra de verdade. Mas a gente não sabia que ela era um Skrull. Ah, foda-se, cara. A gente não sabia. Cara, mas beleza, piorou a situação. É um Skrull com as habilidades Elektra. Puta que pariu! Porra. Habilidades Elektra, velho? Pô, ela ficou com o Wolverine e o filho da puta nem percebeu isso, cara. Cara, o Wolverine tava sem nariz na época, ele não sentiu o cheiro, né? Puta, é verdade. O Wolverine era um cachorrinho, cara. Tem que lembrar nessa época ainda. Isso vai ficar pior quando for Wolverine versus Lobo, que o Wolverine tava sem adamantium. Cara, mas eu não consigo ver um cenário em que a Mulher-Gato ganhe, cara. Não é possível. Não, cara. É Elektra, cara. Eu vejo a Elektra como a melhor lutadora. Isso aí contando todo mundo, cara. Dentro do universo Marvel. Em artes marciais. Só dá talvez... pra a lei de Shiva pra lutar. Não, talvez o Shang-Chi seja, tipo, é que o Shang-Chi ele é mais pacificãozão, né? Não, mas que a Elektra. A Elektra é assim, é aquela, é exatamente o que o Léo falou, seria o equivalente à lei de Shiva. Tipo, assassina fudida que não, assim, não deixa passar barato não, velho. Qualquer coisa matou. E outra, ela não tem muito senão de usar arma de fogo. Cara, a única coisa que a Mulher-Gato ganharia da Elektra é quem rouba mais diamante, cara. O resto tem jeito. Não duraria 5 minutos, cara, na porrada. Se a gente levar em conta dos conhecimentos de arte marcial, realmente ela... E ela, além de ter muito conhecimento de arte marcial, ela não tem um histórico, tipo, de piedade lutando, né? Uhum. Ela era ninja, ela, né? Era ninja, então ia ficar feio pro Mulher-Gato dela não escapar nem viva da porradaria. Só uma dúvida, nessa época, se não me engano, era o Deodato que desenhava a Elektra ou era. Ajudava bastante também? Assim, honestamente, cara, eu gostaria realmente que alguém discordasse, tipo, qual é a chance que o Mulher-Gato tem nessa pancadaria? Talvez só o dinheiro do Batman. Então, sei lá, se ela chamasse o Batman, né, que era muito comum na... Exato. Em termos de aliados, né, porque nem o Demolidor dá muita força pra Elektra nessa época, né? Não, o Demolidor tava... A Elektra tava pegando um tiozinho bigodudo nessa época, né? Arte do Deodato. Nossa. Tempo de Marvel 98, né? Formatinho da Abril. Aquilo era legal, cara. Detalhe, né? Essa leva aqui é a leva dos escritores. Então a gente tá meio que andando... Tá dando a lógica aqui. Porque da mesma forma que o Aquaman venceu o Namor, a Elektra também venceu a Mulher-Gato de uma maneira um pouco esdrúxula, que foi simplesmente a Mulher-Gato pendurada com o chicote, ela foi lá e cortou o chicote e deixou ela cair e foda-se. Cara, é o tipo de história que não dá pra ser muito violento também, né? Ah, sim. Até porque não tinha como, né? A gente não tem morte nenhuma aí também, porque não podia, né? Não é o status quo ali, né? Vamos lá pro nosso terceiro confronto. Antes de falar dos pesos pesados, vamos falar de um confronto que vai alegrar todos os nossos fãs jovens, de espírito, né, e de idade na época, que era o Robin, na versão do Tim Drake, contra Jubileu, cara, que era a sidekick da época por causa do desenho dos X-Men, né? Mas só, né, cara, porque no quadrinho, acho que não tinha... Ela tava na geração X na época, né? Na época ela já tava com o uniforme da geração X já, né, com aquela roupa toda vermelha, vermelhão, e tinha perdido o óculos na cabeça. Ou seja, ninguém lia, né, Jubileu, porque no Brasil ninguém leu geração X. Cara. É, ninguém leu. Eu conheço um cara que leu, velho, só que ele acabou mudando, então no Brasil ele não conta mais. Que eu acho que dá pra ter um pouco de debate até. A porra. Dá pra ter... Hormônios, né? Adolescentes, hormônios. Dá pra ter um debate, porque assim, como são dois adolescentes, dois hormônios, os dois ficaram de rolinho, eu acho que tentaram impor que o Robin era hétero, mas beleza. Eu acho que foi... Não, só um pouquinho. Para lá, velho. É o Tim Drake, cara. É o Tim Drake, era pegador, é verdade. O Tim Drake era pegador. Não era o Jason Todd, muito menos o Dick. Até porque o Grayson já tava... Ele já tava de asa noturna. Já tava de asa noturna, é outra parada. Agora, o Tim Drake, ele já tinha tido outros relacionamentos e, cara, eu acho que dessas duplas aí, é a única que não briga realmente, né? Não, eles fingem que eles brigam, eles pegam ação. Um comecinho de briga ali, só pra constar, né? Só pra esfregar uma coisa na outra, aquilo. E na época, o próprio Tim fala que ele tava namorando e ainda pegou o Jubileu. É, mas nós estamos em outra realidade, né? O que acontece em outra realidade, fica em outra realidade. É. E outra, né, cara? O chifre, ele, no mínimo, ele arma o corno, né? Com um par de chifre. Então, o depoimento ao vivo aí agora. Eu vou falar quem é corno. Aqui, oficialmente, na contagem do evento, o Robin ganha essa luta fake. Mas eu tenho outro entendimento, que a Jubileu seduziu o Robin e não teve porradaria nenhuma. Então, teoricamente, a Jubileu teria ganho ali usando a famosa chave, né? Mas, assim, com certeza ela ganhou. Porque ela é japonesa, né? Ou ela é vietnamita? Agora eu não me lembro. Ela é meio... Ela é descendente, né? Ela é não sei, né? Não é nem Nisei, nem Sensei. Não sei. Ela só tem o olho puxado. Então, cara, mas é aquilo, né? O fetiche, né? O evento dá o ponto pra descer aqui. Mas a gente vivido já, né? Todo mundo aqui já experiente, todo mundo aqui na faixa dos 30. A gente entende como funciona isso, eu acho que é a vitória dela. Mas, o que vocês acham? Não, a vitória do Rob, cara. Ele pegou ela e voltou pro universo dele com a namorada. Ele não precisou nem assumir o compromisso, cara. Por esse lado, olhando por esse lado... Cara, a realidade editorial, como eu falei anteriormente, cara. Na época, o Robin tinha a revista própria. Ele tinha até um carro, né? O Robin tinha um carro. A Jubileu tava num título que tava prestes a ser cancelado. Tinha revista própria. E aquele look dela, aquele visual, aqueles poderes, por assim dizer, era um desenho animado que eu acho que nem passava mais. O Tim foi um dos melhores Robins, cara. Não, o Tim foi o Robin. É o que a gente acompanhou, né? Que a gente acompanhou. Então é o que vale. O Ollie foi o Flash que eu acompanhei. Por que todo mundo defende o Barry também? Então não entendo. Não, mas é que tá, né? Nem todo mundo defende o Barry. Acredito eu, cara. Porque assim, a Jubileu, ela tem aqueles poderes anos 90, né? Que você não sabe o que é exatamente. É fogo de artifício, mas o que é isso? É luz? É plasma? Fala que é plasma, né? Mas não chega a ser, sei lá, não dá pra queimar ninguém nem nada. Não é cega um pouco. Não é efetivo, né? Porque e aí o Robin, tipo, o discípulo do Batman vai lá e ganha. É, ela tem os piores poderes mutantes da Marvel. É, talvez só perde pro Larval, né? Larval eterno. Larval eterno. Grande Larval. Agora eu quero ver, porque agora a pancadaria é nervosa. Surfista Prateado versus Lanterna Verde. Agora eu quero ver, velho. Cara, por mais que eu goste do Kyle como personagem, não tem como ele ganhar do Surfista Prateado, cara. Ah, mas se fosse o Hal Jordan... Se fosse Hal Jordan, ele ia perder também, só que... Ia ser mais humilhante. Ia demorar um pouquinho. Ia ser mais humilhante, porque ele ia tentar usar a luva de boxe, né, contra o Surfista Prateado. Não, cara, não tem nem o que discutir, né, velho? O Surfista Prateado tem uma fração do poder de um deus, cara. Ué, mas o anel é limitado pela força de vontade do usuário. Ah, mas se o cara tem fé ou não, aí é que é a pergunta. A fé, agora? Ela limita a força de vontade? Mas estamos falando de um deus, cara. Segundo... O usuário é humano, cara. O humano tem limitação. É, o surfista prateado debaixo daquele prata todo é humano também, ué. Não, ele não é humano. Ele é de zen lá. Ele é tipo... Cara, eles não tinham sobrancelha, cara. Ele é da mesma raça que o Espiridão a mim, cara. Não, a verdade, o Norin Red me lembra muito o JM Trevisan, cara. O brother escrevia pra Dragão Brasil, cara. Não tem sobrancelha também. Surfista prateado é de sei lá onde. É de zen lá, sei lá. Meu amigo Trevisan quer dizer que é Zela, cara. Olha só. Lembra muito, cara. Um abraço pro Trevisan, cara. Aqui é extremamente discutível, porque o poder dos dois, ele é baseado no roteirismo, né? Cara, mas o surfista prateado, assim, além do cara ter um domínio maior dos poderes, ele é poder, cara. Ele não tá limitado à força de vontade. Não, você tem que lembrar que o Kylo Ren era o Lanterna Verde que segurou uma supernova. Tá, para um pouquinho. Tudo bem. Vamos ter que novamente nivelar aí o que saía na época. Na época, a gente tinha o surfista prateado sem emoções, que era feito lá com arte do Ron Garner, não sei se vocês lembram. O surfista prateado tava... Não era essa época, nessa época não era o Ron Lin ainda que desenhava? Não, isso aí foi antes. Isso aí é bem antes. Foi com o Ron Garney, eu acho, a fazenda. Ou não, ou estou enganado. Ixi, agora eu não sei. Eu acho que era o Jim Starlin mesmo, hein? Era o Ron Lin e o Jim Starlin, acho que. Eu acho que era aquela fase lá, meio com humor, né? Mas tinha uns quebra-pau do surfista com o Drax, surfista com. O Homem Impossível. O surfista nessa época ele saía na mão com todo mundo, praticamente, né? Olha só, essa fase aí do Drax, do Homem Impossível, é bem anterior, assim, sei lá, uns 4, 5 anos antes de Marvel vs DC. Eu não lembro nem se na época... Aqui no Brasil saiu mais ou menos na mesma época parecida, mas tinha aquela defasagem de 4 anos ainda. É bom lembrar disso. O Léo foi bem feliz em lembrar disso, porque assim como a morte do Superman, Marvel vs DC fez tanto chabu que ele ecoou na mídia e acabou vindo mais cedo. Então... Ele veio um ano depois, né, enquanto que a cronologia da DC era de 2 anos de diferença, da Marvel de 4 estava sendo diminuída para 2, então isso. É meio complicado essa história. É, tanto que aqui não era o Ben Reilly, né? Eles falaram que era o Peter Parker mesmo, Homem-Aranha. Então parece Guerra Secreta, né? Mudaram os personagens. É bem por aí. É bem nessa pegada mesmo. O poder cósmico é o poder de um deus, mas beleza, quais são os limites disso? Tem limite? Não, não tem. Se você parar pra pensar, o Anel Lanterna Verde também não tinha limite na época, ele não precisava nem ser recarregado. Não tinha fraqueza, né? Não tinha fraqueza pro amarelo. Então vamos dizer que a experiência do Kylo era muito pequena e o surfista tinha décadas de experiência. Isso eu concordo que aí seria realmente o diferencial. Aí a experiência do surfista e tal, o fato dele ter, querendo ou não, um espírito mais impiedoso, porque né, ele escolhia planetas pro Galactus devorar, né? Então tem que lembrar que ele tinha uns demôniozinhos aí pra soltar, né? Uhum. E o Kylo era aquele cara, mataram minha mulher, botaram ela na geladeira. Tipo, putz... Por um bom tempo ficou nessa. Né? E ficou nessa de chororô, aquela pegada meio loser. Depois que o Morrison foi enfodecendo ele. Né? Pro surfista, o Kylo era mais um que ele tinha que enfrentar com poderes. Pro Kylo, o surfista devia parecer quase um deus mesmo, entendeu? Acho que ele não tava nem acostumado com esse nível de poder. O Kylo, ele pegou umas pedreiras de começo que ele já enfrentou o Parallax pelo menos 2 vezes antes, né? Ele enfrentou, né, cara? Ele sobreviveu, digamos assim. Mas enfrentou, né? Tipo, pelo menos foi lá, deu a cara pra bater, né? O evento acabou dando a vitória pro surfista, que o Lanterna acabou jogado lá em cima da prancha, né? Se fosse o Alan Scott daquele período, eu teria minhas dúvidas. O Sentinela? Nessa época ele era o Sentinela. É o Alan Scott. Ele já era o Sentinela. Já era o Sentinela nessa época. Ele vira o Sentinela na época do Vingança do Submundo, né? Isso. Isso, exatamente. Já tinha muito mais poder, digamos, que um Lanterna Verde. E tinha muito mais experiência, né? Talvez fosse mais pau a pau. Mas contra o Kyle, eu acho que realmente não tinha como fugir. Esses confrontos dos roteiristas, a gente tá meio... Tá lógico, né? Sim. Tirando ali uma coisa ou outra de detalhes, talvez a forma de execução a gente discorde, mas a gente concordou aqui integralmente com as decisões dos roteiristas, né? É, né? Até agora. Mas vai ter um... Dos roteiristas barra o público, né? Um desses aqui a gente vai discordar. Mas não é do Flash, imagino. Não, não é o do Flash. O Flash contra o Mercúrio. Vamos falar do Flash, então. 5 segundos, vai. Vamos falar. Pronto, terminou. Cara, acabaria em 2 quadros. Pra dizer que o Flash parou pra falar alguma coisa, sabe? E lembrar que esse é o Wally West que viajava no tempo. Não, esse é o Wally West que parava o tempo, né? É, entendeu? Esse é o Wally West no auge dele, cara. O Wally West do Mark Wade. Melhor o Wally West de todos. Entendeu? Esse é o cara que tinha domínio da força velocidade, que tava aprendendo lá com o Max Mercúrio lá, os segredos Zen, entendeu? Enfrenta o Flash Reverso lá, né? O Professor Zoom. Isso, teve o retorno do Hal Jordan, que é puta história legal pra caralho. Não. Retorno do... É isso, burrinho pra mim, por favor. É todo BBL. É sério que nós vamos discutir isso mesmo, cara? Não tem que discutir, velho. Não, estamos discutindo, estamos só provando que não dá pra discutir. E outra, né? O seriado tinha o The Flash no ar. Essa época ainda tinha o The Flash? Só reprise, não tinha. Só reprise. O The Flash já venceu. Cara, o The Flash já venceria o Mercúrio. Imagina o Wally. Fora o Flash Reverso com roupa azul, mas fora isso, a série era maneira. Não, esse aí só aparecia no... Só apareceu no seriado mesmo. Esse não tem nem graça, tanto que o confronto tá até rápido. O que a gente vai discordar aqui, que o evento deu a vitória para o Thor contra o Capitão Marvel Shazam. Cara, aqui eu acho que, assim, primeiro que os dois começaram a porradaria rezando. Ah, por favor, né, velho? Cara, o cara era o Thor aeróbica, velho, não tem o que discutir. O Thor axé, cara, o Thor de barriguinha de fora, velho. Cara, é o Thor mini blusa, cara. Entendeu? É o Thor era de barriguinha. Era o Thor do Chan, cara, era o Thor do Chan, velho, não. Era o Thor que o Deodato ficou com vergonha de desenhar e tirou a camisa dele de vez, né? Tirou do currículo. Não, era o Thor alienígena, que nem era mais a encarnação de um deus, né? Enquanto que o outro tinha quantos deuses no nome? Contem, por favor. Não, eu, na verdade, eu só vou citar uma coisa. Shazam. O Z de Shazam quer dizer Zeus, o deus do trovão, o deus dos raios, dos trovões elétricos. Fora isso... O deus máximo do panteão grego, né, também. É o equivalente ao Odin, né? Ele é o deus do trovão. Fora isso, ele tem mais 5 deuses. Ele tem a velocidade de Mercúrio, pô. O deus que era equivalente ao Thor de outro panteão, ele tinha mais 5. Então, cara, mesmo o Billy Batson sendo um moleque, não tinha como ele perder aqui, cara. Eu acho que seria uma luta longa, mas é o Capitão Marvel ia ganhar mesmo. Acho que seria aqueles confrontos assim, destruir onde eles estiverem. Onde eles estivessem, mas... Capitão Marvel ia vencer no final. E é mais uma daquelas lutas que a execução é tão mal feita o final, né? Tipo, o Thor invoca o raio, né, do Shazam. Cara, pra quem que o Thor tá rezando, cara? Pra Odin, pai dele. Ninguém reza pro papai. Cara, esse aqui pra mim é o Thor Batista. Ele pegou Thor e rezou Batista. Pro pai. Rezou pro Ike. Rezou pro Ike, na época ainda era um dos homens mais ricos do mundo, e tentou ganhar na carteirada. Afinal, né? E deve ter ganhado na carteirada, né, pelo visto. É, ganhou na carteirada, porque, cara, ele tá com o martelo, tá com o martelo na hora que ele pede e chama Shazam e ficou por isso mesmo. Sabe, tipo... Um problema muito sério desses confrontos é que eles tinham que ser muito curtos. Então você tinha umas respostas que realmente não ficavam interessantes, né? Tipo, essa do Thor mesmo, não tinha muito... O Capitão Marvel fica preso nas ferragens de uma roda gigante, chama o raio pra ver o Billy Batson e sair. Ele chama o raio de novo, o Thor tá com o Midjourney e acabou. É muito... Puta, cara, é coisa de bêbado isso, cara. E só pra parar pra pensar, o Vingança do Submundo, que é dessa época, que o Capitão Marvel é o coração, é a alma pura que o Neron queria. Cara, se o Capitão Marvel tivesse contato com o Johnny, eu duvido que ele não pegaria aquilo o mais leve possível. Essa Mulher Maravilha levanta, né, cara? É, cara. Capitão Marvel levanta também. Não tem muito segredo, sabe? Tipo, então, o meu voto é do Capitão Marvel, cara. Se parar pra pensar, meu voto é do Capitão Marvel até contra o Superman, né? Mas beleza. Reino da Manhã tá aí pra provar, né? Mas vamos considerar que o Thor ganhar não é um absurdo, mas... Assim não. Não, tipo, não, tô falando de como foi mostrado. O Thor ganhar não é um absurdo. Mas, pela lógica, o Capitão Marvel ganha. Então, não é dos confrontos mais bizarros. Né? Combinação, pra mim, foi o bizarro, cara. Tudo bem, são dois deuses, são reencarnação de dois deuses. É, então tá, tu pega a lógica do deus. Mas o Thor já não era mais considerado um deus nesse período. Era e não era, né? Talvez o... Não, pera só um pouquinho. Para aí. O projeto é de 96, né? Sim. Tá. 96, se não me falha a memória, já tinha a fase do John Romita e do Dan Jungers escrevendo. Que o Thor novamente tinha um status de deus. O Dan Jungers desenhava. Aliás, não. O Dan Jungers escrevia. Não, não é não. O Romita Jr. desenhava. Eu vou te mostrar aqui que não era, porque essa fase é depois do Heróis Renasce. E até o Thor tá com visual clássico. Ah, tem razão, cara. Puta, então, é bem posterior. Esse visual do Thor aí é o visual que ele tinha. Aí depois ele foi pra fase do Deodato com o Warren Ellis. Isso. Que aí ele ficou com o Mjolnir com uma correntona, ficou sem camisa. Isso. E aí depois veio Heróis Renascem, né, tipo... Tá, velho, é, não adianta, o Capitão Marvel ganha. Capitão Marvel ganha, cara. Mas se levar em conta a questão, que nem o HDR falou aqui, a questão editorial. O Shazam na época, que ele tá fazendo alguma coisa na DC? Não na época, né, cara? Desde que a DC pegou os direitos do Capitão Marvel, ele é anulado, né, cara? É, tirando a época da Liguinha, né? É, mas ele chegou a ter a revista própria e tal, saiu aqui no Brasil. O título do Jerry Ordway já tava saindo, não tava? Estava. É, eu acho The que Power é dessa of Shazam? Tava. É dessa época aí. É dessa época aí. E era um título muito legal, cara. Sim, saiu aqui no Brasil. Chegou a sair, saiu alguns números aqui. É, só que aquilo, durou 80 edições na época que ainda se dava o luxo de durar 80 edições, né? Uma revista que não vendia tanto. Hoje duraria o quê? 8? Talvez menos. Seria o primeiro arco, né? Então, tipo... Acho que os coadjuvantes dele não ajudam muito nas vendas. Não sei, né, cara? Talvez se pegasse alguém pra trabalhar eles uma pegada mais atualizada, mais moderna, funcionasse. O personagem em si não tem como. E pra quem acha que, tipo, o Thor ganharia na experiência de milênios de batalha contra um moleque de 12 anos, lembra-se que o S de Shazam é a sabedoria de Salomão. Uhum. Que na verdade é pouco explorado, né? É muito pouco explorado e você pode abrir N possibilidades aí. Todo mundo bate na tecla de que ele é um menino e tal, mas quando ele tá como Capitão Marvel, não tem essa, né? Onde usaram isso foi em lendas, né? Acho que foi uma das poucas vezes que realmente usaram isso aqui. Quando ele é Billy Batson, ele tem até a gente uma criança, mas quando ele vira o Capitão Marvel, ele tem toda a sabedoria de Salomão. É, ele é o Billy Batson adulto, né? Uhum. Ele é um Billy Batson, tipo, basicamente o Tom Hanks do Quero Ser Grande. Só que ele tem um ponto na cabeça que é a sabedoria de Salomão. São as 6 batalhas preliminares escritas pelos roteiristas, né? Obviamente com uma grande influência do fandom, mas a decisão final era dos roteiristas. Outros editores, né? O bicho pegou nas seguintes. E vocês notaram que, como foram 6, ficou 3 pra cada lado, né? Sim, lógico, né? E empatou. Pra desempatar, chamaram os fãs. E aí virou baderna. Vamos começar com um confronto, talvez o confronto menos polêmico desses aqui. Que era o Homem-Aranha contra o Superboy. Será? Cara... Um dos dois, vai. Vamos começar por eles. Vamos começar pelo Homem-Aranha versus Superboy. Vamos lembrar, que nem o Daniel aqui reforçou, o contexto da época. Por que que o Homem-Aranha foi enfrentar o Superboy? É, vamos usar a teoria do paralelismo aqui, né? Eram os dois clones, cara. Uhum. Eu lembro até hoje de estar lendo na Wizard o comentário, acho que foi do Maurício Muniz, cara. O clone de alta potência contra o clone de alta indecência. Puta merda. É, porque o Homem-Aranha acabou de sair da saga do clone, é o Ben Reilly, não é o Peter Parker. O Superboy tava saindo do retorno do Superman, o Superman ainda tava de mullets, então tava recente. Era aquele Superboy de jaquetinha no Havaí, de brinquinho. O Superboy de cabelo raspado, né, que dizem que o Justin Bieber que inventou essa moda, não foi, foi o Superboy. É o melhor Superboy, né? O melhor Superboy, é o Superboy sacana. Não, quem começou foi o Guy Gardner, velho, não dá pra... Mas o Guy Gardner era com a cuia, né? Era a cuia, o Guy Gardner era o cabelo do Mo, cara, era o cabelo do Mo. Eram os 3 patetas lá, era o cabelo do Mo. É o cabelo do Mo. Esse do Superboy era diferente, o Superboy tá mais parecido com o que a gente tá falando. Cara, então, mais um motivo pro Superboy ganhar, cara. Isso. Esse Homem-Aranha ficou anos e anos sem lutar, cara. Ele não tem mais tanta experiência. Não, aí que tá, eu discordo disso. Eu acho que o Ben Reilly era um melhor lutador que o Peter Parker, porque quando ele chegou, ele já inventou 2 armas pro lançador de teia de cara, que era um dardo que ele tinha lá e as teias de impacto. Mas ele era melhor cientista. Quer dizer que ele era melhor lutador. Eu acho que ele era melhor porradeiro. Ele não era cientista, ele saía na mão com os caras. Lembra que ele ficou anos sem lutar, mas ele ficou 5 anos com o Kane atrás dele. Isso é uma bichona! É muito errado. Ficou com 5 anos com o Kane atrás dele. Olha só. E, você vê, e era o Kane fazendo cosplay de Alan Moore, né, cara? Que é tudo barbudão. aquela minissérie é horrível, cara. Era o Aranha Mendigo, né? Mendigo Aranha. Mendigo Aranha, cara. Do lado temos um Superboy super confiante, do outro lado temos um Homem-Aranha que ficou... se escondeu durante anos e deixou o clone assumir a vida dele. Não, cara, ele não sabia que ele achava que ele era o clone, né? Cara, eu tô defendendo a saga do clone, é isso mesmo, produção? Mas o cara fala, você é o clone, tá bom. Fica com a minha vida e vai embora. Porra, cara. Esse cara não tem muita confiança, né? Então, talvez ele tenha confiança que ele era o clone, ele não lembrava mais de nada. Tá. Na verdade, era o seguinte, né, cara? Lembra que o Homem-Aranha jogou ele lá na chaminé, mas isso aí é história pro outro podcast. essa história não me faça ter lembranças dolorosas. Era o tempo em que, pra decidir se alguém é clone ou não, era quem perdia a luta, né? Exatamente. O grande lance aqui é que esse Superboy, cara, por ser muito recente e tal, era um Superboy que tinha meses de idade, né, teoricamente. E era muito inexperiente, por mais antes de confiar, ele fazia um monte de merda. Tinha que lembrar que ele foi treinado pela Supergirl de chiclete. É a prova do multibraço, né? Uns capanga bem... Os vilão dele era multibraço, pra você ter uma ideia. Espada prateada. Era o cara lá do Havaí, lá. Pra esse Superboy, o Rei Tubarão lá era um desafio, saca? Entendeu? Porque os vilões e o cara da época, né? Cara, mas convenhamos, só um pouquinho. Agora tu fez um paralelo legal. Tinha muito vilão do Superboy que tava no nível de vilão do Aranha, cara. Nossa, cara, esse próprio do Tubarão Rei era um cara. Não, mas tu vai comparar o Tubarão Rei com, sei lá, com o Duende Macabro, por exemplo. Não, porra. Mas só um pouquinho, tudo bem, tu tinha a Máxima. Mas olha o Abutre, pô. Não era a Máxima que queria dar uma chave de chavasca nele? Qual era aquela vilã dele? Nocaute. Não, era Nocaute. Isso, era Nocaute, né? Nocaute. Pô, Nocaute era foda, cara. Mas tinha uns bizarros, cara, tinha uns bizarros, cara. Eu tinha. Pô, esse Superboy é da época do Superboy e a Festa, lembra dessa série? Sim, Superboy and the Ravers. O Superboy and the Ravers. Não, mas, agora, pegando a realidade editorial da época, o Superboy ali desse período, ele tava no conceito esse do Superboy clone de jaquetinha e tinha o Young Justice, não tinha? Não, ainda não. Não, ainda não. Ainda não, né? Isso é bem posterior. O Young Justice, ele surgiu quando já tava... Essa época dos anos 90 era uma época que tava muito... Tinha muito sidekick em evidência, né? Já tinha o Tim Drake, o Superboy tinha acabado de aparecer, logo depois apareceria Impulso. Uhum. Sim. O Impulso é depois. E aí depois dessa queda aí desses três, que eram, né, os sidekicks que estavam muito mais em voga, quando eles começam a entrar em decadência, que aparece o Young Justice. E aí o Young Justice, ele dá outra dinâmica pra esses personagens, né? Ele meio que revigora esses personagens que estavam já começando a entrar em decadência. Vocês falam mal dos vilões do Superboy, mas o Homem-Aranha tinha a Doutora Octopus também, né? Porra. Não, a Homem-Aranha tem a cota, né, de vilões. Urso, Mancha... É. Não fala mal do Mancha, não fala mal do Mancha, senão a gente vai ter treta aqui agora. Mas é bucha, vai, é bucha. Porra, velho, o Mancha tem um poder, se parar pra olhar, o Mancha tem um poder foda, cara, que é bizarro o poder dele, mas é foda. E mesmo assim ele é um bucha, né, olha só o nível, cara. Ele é bucha pra caralho, mas o poder dele é foda. Pô. É que nem o homem molecular, pô, o poder do cara é foda, mas o cara é bucha. Ah, não, mas é aquilo, né, desenvolve o vilão, o poder de um deus pra ganhar ele dele no papo, né. Normal, o ganhar do Beyonder no papo, né? Quer resolver fácil? Quer resolver fácil? Vamos votar. Quer resolver fácil? Superboy é do projeto Cadmus. Cadmus tinha do Bilex. Do Bilex é do Jack Kirby. Então resolvido, pronto. Superboy ganhou. Superboy é descendente de Jack Kirby, né, cara? Exato. Pô, cara, mas aí que tá o Jack Kirby que desenhou o uniforme original do Homem-Aranha. E agora? Não, mas não é o Aranha que vale. Cara, desse Homem-Aranha eu voto no Superboy, cara. Se fosse o Peter Parker, eu votaria no Peter Parker. Mas quanto Ben Reilly, o Superboy ganha. Nessa época, ganha. Vai, Garavello. Eu votaria no Ben Reilly, porque por mais que o Superboy tenha um pouco mais de poder, eu acho que pesava muito essa questão dele ser tão autoconfiante que fazia cagada direto, né? E o Ben Reilly, pelo menos, tinha um pouco de noção, né, do que ele sabia fazer, do que ele podia fazer. Ah, um pouco de noção. Eu vou sumir na vida dos meus pais durante 20 anos, vou reaparecer do nada e vou mudar a vida do outro cara que ficou lá pro resto da vida. É muita noção isso. É, não tinha, eu não tinha muita noção de vida, né? Mas de lutar, acho que tinha, pelo menos. Grandes poderes trazem grandes faltas de noções. É, grandes responsabilidades. Vou embora, vou deixar a minha vida. É, responsabilidade meus ovos. Empatou? Aquilo, estamos em quatro. Ficou... Você tá defendendo o Homem-Aranha desde o início, então cara, considerando que você votou nele. Cara, é foda. Nesse combate, eu acho que é o combate que eu fico mais coração partido, cara. Mas não tem... Eu não assim, eu vejo como o Garavello vê, assim, tipo, porque o Superboy, ele é tão autoconfiante que ele fazia a merda. A graça dele, da época, é que ele fazia muita merda. Uhum. Entendeu? A graça dele era essa. Não era, tipo, que ele era poderoso e tal, mas ele fazia merda pra caralho. E muitas vezes ele ganhava porque o vilão fazia mais merda ainda, né? Exato, tipo, ele ganhava do vilão porque o vilão era tão bucha que fazia merda também, entendeu? É, mas se a gente falar pra, parar pra pensar, o vilão dele é o Ben Reilly. Então, o Ben Reilly faria merda? Não. Eu acho que o Ben Reilly já ia mais, por mais que seja um aranha de segunda categoria, ele ainda teria as memórias do Homem-Aranha pré-fase do clone, que pegou umas pedreiras cabulosas. Cara, no momento que o Superboy falasse pra ele que ele também é clone, o Ben Reilly ia falar, ah tá, então você é o clone oficial e ia embora, entendeu? Ia desistir da luta, ia jogar o uniforme no lixo, ia acabar, embora, cara. E se ele tem a memória do Peter Parker, ele ia fazer isso mesmo. Tá aqui, olha, ia acabar com a carreira do Homem-Aranha, é isso mesmo? Não, na verdade, não tinha que fazer aquela coisa, tinha que mostrar o Superboy pegando a Mary Jane, aí ele... Aí ele sabe, ah não, eu sou clone mesmo. E olha que esse... Superboy é meio novo, né, pegar médico. Ah, mas ele namorava a repórter lá, a Tana Moon. É o que eu ia falar, cara. Eu ia falar, ele, ainda. Tá... É, ele pegava a mina que era mais velha lá, tal. Tem a Roxy lá que andava sempre com ele. O Superboy é pegador, cara. É nocaute também. Nocaute, né? Tem essa. É, cara, eu acho. Superboy ganhava. Eu acho que o Superboy ganhava no Fringir dos Ovos. A gente... Primeiro confronto que a gente vai contra aqui a decisão do povo, né? Primeiro, mas não será o único, com certeza. Não será o único. Vamos ver se eu entendi. Tu listou as conquistas femininas dele e aí tu falou que no frigir dos ovos ele ganhava. Acho que é no bater dos ovos, né, cara? Não sei se ele batia os ovos, né, cara? Ele era jovem ainda, né? Ele era jovem. Não sei se ele chegou a bater os ovos, né? Esse é o combate que é o menos paralelo, assim, os personagens são mais diferentes, mas eles representam as mulheres a mulher forte de cada universo, né? Que é a Tempestade contra a Mulher Maravilha. Vamos lembrar que nessa época os X-Men estavam em todas. Ah, pelo amor de Deus, velho, os caras me põem a Tempestade contra a Mulher Maravilha, cara. Cara, a Tempestade não tem nenhuma chance, cara. Zero. Não, zero, zero, zero. Aqui eu acho que eu considero o confronto mais absurdo, cara. Porque, detalhe, né? A Mulher Maravilha nessa... Ela se encontra, a Mulher Maravilha achou o martelo do Thor. E tava lá, tipo, uma versão com o martelo do Thor, né? E chega a Tempestade, cara, e tipo, solta um raio nela até ela desmaiar. Ela larga o martelo antes de enfrentar a Tempestade, porque ela é honrada e tal. Mas mesmo assim, cara, não dá pra Tempestade ganhar. Vamos, só se a gente lembrar que a Mulher Maravilha é um equivalente física do Super-Homem, cara, ela não aguenta dois raios na cara. A Tempestade só ganharia se fosse a Mulher Maravilha pré-crise, cara. Porque se tem alguém que ganhou poder depois de crise, foi a Mulher Maravilha. Não, e tem que lembrar também que essa fase ainda era a fase que, com o conceito que o Pérez criou, em que, no caso, a Mulher Maravilha, ela era o símbolo da mulher mesmo, né? Da formação, da criação da mulher. Ela tinha sido provida do barro, né? Modelada do barro, né? Por Hipólito, se eu não me engano, né? Sim, era, as deusas tinham dado vida pra ela, então ela era uma criação divina, né? Imortal, invulnerável, super forte, sim. Super veloz, porra, voa. Essa e outra, essa época, que era uma época que ela era, se não me engano, era a época do Bernie no título? É, o Bernie tava trabalhando no título, já escrevendo e desenhando. Isso, então era uma maravilha que, do decorrer desse run, acabou virando uma deusa, né? A deusa da verdade. Sim, porque anteriormente também, que tinha sido aquela fase que, se não me engano, o Philip Master Lobes tinha escrito e o Deodato ilustrado, ela deixa de ser a Mulher Maravilha pra Artemis tomar o lugar dela, e aí o Bernie, quando ele assumiu o título, o roteiro e desenho, ele trouxe o status dela de deusa de novo, né? Sim. Ela enfrenta até o Darkseid nessa época. Pois é, velho. Ele queria casar com ela. Ah, Superpowers. Que saudade, velho. É. Ô, oh, Superpowers. A gente era feliz e sabia. Cara, mas aqui não tem, não tem erro. Primeiro que, assim, o quadro mostra a Mulher Maravilha só pra, tipo, a constar. Ela pega e dá uma voadora na Tempestade. A Tempestade tinha apagado aí já. Tinha afundado o crânio. Já era, cara. Já tinha acabado, cara. Não teria chance. Ela encostou, já era. Era um golpe só. Não tinha muito sentido a forma como desenrolou. E aqui foi puro voto popular, né, cara? Não teve nem como. X-Men no auge, desenho. E que até que era o uniforme dela do desenho, né? Com aquela asa que ela tinha lá de pano, esquisitona. E esse visual era originalmente preto, e por conta do desenho, que ele era branco, ele ia ficando cada vez mais prata, né? Uhum. Sim, sim. É o visual do desenho mesmo. Então aí não teve jeito. Aí foi o voto da galera mesmo. Cara, é esquisito, né, cara? A gente tinha aí, no caso, a Jubileu também, a Tempestade, todas ali com, vamos dizer assim, o hype do desenho animado, né, cara? E a DC tinha o que na época do desenho animado? Tinha o desenho do Batman, o desenho do Superman. O Superman é dessa época já? É, Superman Adventures. Eu não sei se é nessa época ou depois. Do Batman com certeza já tinha. O do Batman com certeza. Agora do Superman não lembro se era dessa época. Eu gosto muito do desenho do Superman ainda também, é muito bom. O Liga da Justiça, de repente, já tinha, não sei, mas... Não, ainda não. Não, né? Liga da Justiça é depois dos 2000, é bem posterior. Mas, assim, não tinha muito sentido, não. Mas, assim, é aqueilo, cara. Mulher Maravilha, eu acho que é daqueles super-heróis que os civis conhecem bem, né? É só pra constar aqui, o Superman The Animated Series foi lançado em 96, mas depois que saiu Marvel vs. DC. Olha aí. Foi em setembro de 96 que saiu. Na verdade, o Superman nessa época tinha Lois e Clark, as novas aventuras do Superman. É, provavelmente. Meu Deus. É. Com o Superman havaiano. Já que vão apelar, né? Com o Superman havaiano. A melhor Lois e o pior Superman. Exatamente, cara. A melhor Lois e o pior Superman. Até porque o seriado era Lois e Clark, então foda-se o Clark. Agora, esses três últimos, cara, eu não sei por onde eu começo aqui. Onde eu começo? Vamos começar para mais simples? Não, vamos começar... Superman e Hulk. Superman não, porrada, Hulk. Porrada. Não, Superman e Hulk, é assim, é Superman e acabou. Não tem nem o que discutir. Eu concordo. Superman ganha, mas é tipo Capitão Marvel e Thor. Eles não. Vão durar um tempo e vão destruir tudo em volta. Não, é simples. É rápido. Superman ganha do Hulk rápido. Uhum. Depois eu explico porque, Daniel, Superman e Hulk. Você tá querendo me perguntar mesmo, cara? Sério? Então, porra, velho, Superman, né, meu? Pelo cara, amor de Deus. É rápido. Agora, explica pra esse jovem por que é rápido. Você pensa como eu. Porque você tem super velocidade. Não. Não, cara. A fonte de poder dele, a do Superman, é constante e ela se recarrega constantemente. O Hulk, basta ele ficar calmo, ele fica vulnerável, cara. Não, esse era o Hulk. Vamos fazer um meia-culpa aqui, um advogado do diabo. Esse era o Hulk do Panteão. É o Hulk que tem o intelecto do Bruce Banner. Tá. Esse é o Hulk que ele fica nervoso, ele vira o Bruce Banner. Tá, e pra que ele ia brigar com o Superman, então? É, entendeu? Esse é um Hulk que ele não é selvagem, ele é um Hulk que ele debate. É o então, Hulk pra que eles iam brigar? Tu quer saber mesmo? Fala. Tu quer saber como é que o Superman ia ganhar dele em 5 minutos? Você respira? Respiro. Beleza, vem aqui comigo na atmosfera. Acabou, velho. Acabou, sem dar uma porrada. É a solução bem simples, né? Que eles nunca usam no roteiro. É uma solução muito simples, né? Tipo, ah, eu vou te levar pra um negócio que tem uma tecnologia foda pra caralho, que tu vai ficar babando, me perguntando coisa chamada Fortaleza da Solidão. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. É. Não, e outra, se o Hulk ainda topasse, Hulk, você quer um doce lá pra conhecer a Fortaleza da Solidão? Ah, eu quero. Vá lá pra ele e joga ele na Zona Fantasma e acabou, velho. Ou mostra aquela plantinha bonitinha lá que o Mogul deu pra ele. É, pô, mostra lá como é que é? Caraca, não sei o que é negra. Eu não lembro agora o nome. Ó, racismo, hein? Só lembra que é negra. Não, é Lotus, não sei se é Lotus negra. Tipo para o homem que tem tudo. Ei, Hulk, você gosta de planta? Segura essa aí. Tem N opções do. O Superman ganhou na porrada. piada aqui. Que o povo quer ver sangue, né? Claro. Clemência Negra, achei aqui. Aí, ó, tá vendo? Clemência Negra. Esse confronto eu lembro daquele vídeo do YouTube, né? Que tem Superman vs Hulk, que é muito bem legal. Muito bem feito, por sinal, né? Muito. E é o Christopher Reeve, né? Que é Superman. É, por isso que é muito bem feito, porque é o Christopher Reeve, que é o Superman que vale. Sim. Ponto e acabou. Então, assim, ganhava ganhava levando o Hulk lá pro espaço. O Hulk, o que ele poderia fazer contra isso? Só se ele fizesse o combo dele do Marvel vs Marvel Super Heroes, que pega um meteoro e joga em cima do Superman. E tinha que ser meteoro de Kryptonita, né? Pra ter alguma chance. Pra ter alguma chance, cara. Né? Tipo, então, não tinha muito sentido. Esse, eu acho que esse era até o mais simples, né? Acabou ganhando o Superman de outra forma. Na porrada, eu acho que na porrada ia ficar mais equiparado. Mas como era o Superman de mullets, era o Superman mais Lorenzo Lamas. É, que, era, tipo, só falta ser o Superman motoqueiro, né? É um Superman que já tinha saído na porrada com o Apocalipse. Sim. Tipo, ele já tá acostumado a enfrentar bicho grande e forte. Né? É, entendeu? Até hoje eu fico me perguntando por que ele não levou o Apocalipse pro Sol. Ah, quando eu fiz o Smallville Season 11, ele levou. É, então, tá vendo? Tá vendo? 20 anos depois alguém pensou nisso. Pelo amor de Deus. Não aguenta na porrada, rouba, velho. Tipo, sei lá, né? Ganha o jogo. Agora, os dois confrontos, assim, top 2 aqui, cara, que esse é foda. Agora, em homenagem ao Fabiano, que foi pai. Batman versus Capitão América, agora é mamilos. Agora os fãs vão morder os cotovelos. Cara, então, vamos analisar os seguintes cenários. Batman, com preparação ou sem preparação? Porra, é isso aí, né, cara? Senão não adianta nunca botar ninguém contra o Batman, porra. Então, beleza. Capitão América. Esse Capitão América, qual é o limite do soro do super soldado dele? Porque o soro do super soldado é baseado em roteirismo, o poder dele, né? Sim. Que às vezes o Capitão América ele chega no ápice da condição humana, às vezes ele atravessa uma parede. Esse é o Capitão América que eu considero, que atravessa a parede. Entendeu? Tipo, eu não sei como é que estava na época. Lembrando da Wizard. Era o Ron Garney com o Mark Waid escrevendo, hein? O Mark Waid ele respondeu pra Wizard nesse confronto o seguinte: entre o Batman e o Capitão América, se o bandido fugir, eu chamo o Batman. Se o bandido parar e tretar, eu chamo o Capitão América. Faz sentido. Ele respondeu sem responder, sabe? Tipo, na porrada, o Capitão América ganha, né? No confronto direto, digamos assim, o Capitão América ganha, não tem muito o que discutir por causa do soro, entendeu? Mas, assim, usando outros meios, o Batman ganha. Aí complica. Se for no mano a mano, assim, tipo, ah, vamos sair na porrada, aí sim, o Capitão ganharia, mas agora, tipo, ah, não, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver que eu tenho um escrito de utilidades, deixa eu... Digamos que, em termos de artes marciais, os caras se equivalem, né? Mas a força, a resistência do Capitão América é superior. É, tá, então você é de acordo com a teoria do Kurt Busiek, do Liga versus Vingadores? Talvez você possa me derrotar. Talvez você possa me derrotar, mas vamos ficar por aqui mesmo pra gente não ver o final. Eu acho que esse seria o embate mais parecido com o Hulk do Panteão e o Superman, velho. Porque assim como os dois iam ficar pensando ali, se não for pro quebra-pau mesmo, o Batman e o Superman também ficam nessa aí, sabe? É, tem que levar em consideração também, porque o Capitão América ele acaba sendo mais forte, mais rápido. O soro super soldado também, se você for pegar lá a descrição do site da Marvel, ele também melhora a capacidade de raciocínio do Capitão América. Então ele também é estrategista. Tá, mas aí eu também tenho que pensar uma coisa. O Batman rouba. O Batman rouba, o Capitão América não rouba. O Batman Robin. É... O Batman, na verdade, o que, que ele faz? Ele tem uma porrada de outras ferramentas, né, no centro de utilidades dele, e ele não tem medo de jogar sujo. É, o Capitão América não esconde o escudo no cu, né? É verdade. Exatamente. Vou pegar o equivalente do Capitão América na DC, que é o Exterminador. Exato. Exterminador que teve as capacidades ampliadas lá e tal. Eu lembro de uma Superpowers que o Exterminador mete a porrada no Batman. Isso é verdade. Inclusive descobre que ele é o Bruce Wayne. Então... Ele mete a porrada no Batman, cara. O Batman sai de lá, tipo, envergonhado, cara. Ele só não chama a mãe porque a mãe tá morta, cara. Eu acho que ele chama a mãe porque ele viu Jesus ali, velho. Aquela porrada ali. Eu acho que ele ligou pra tia Harriet, né, cara? Tia do Batman. Tia do Batman. Né? E como o Daniel falou, o Capitão não esconde o escudo no cu, né? O Capitão, inclusive, vence o Bane facilmente nessa revista aí. Na verdade, os dois equivalentes, né? Os dois usando droga, né? Não passa no anti-doping. Só que a solução desse confronto aqui é assim, típico negócio que o cara não quiseram se comprometer aqui. Sim, com certeza. Office oficialmente o confronto sai pro Batman, porque o Capitão América erra o lançamento do escudo por conta de um jato de esgoto. Tipo, hã? É. E o Batman acerta um batirangue no Capitão América. É, ninguém teve coragem de mostrar o Batman vencendo o Capitão América. Ou vice-versa, né? Ninguém teve a manha de falar, tipo, esse aqui vence e acabou. Com dor no coração, eu voto Capitão América. Eu vou concordar com a votação do público e achar que o Batman ganharia. Porque, assim, nas circunstâncias, acho que não seria um quebra-pau, tipo, ah, vamos subir num ringue de boxe e cair pra dentro, né? Acho que seria mesmo nesse esquema, tipo, ah, sei lá, num lugar, assim, num prédio, alguma coisa, o Batman poderia ter essas vantagens, tipo, de saber se esconder, né, de saber contra-atacar. Então, eu acho que o Batman ganharia nesse caso. Daniel. Cara, Fabiano, que me desculpe, mas... cara... Não precisa falar mais nada, acho que... Não se magoa com o teu irmão, cara. Não se magoa. Não cria treta com o teu amigo. Fabiano, velho. Não ouça esse podcast. Não cria treta com o teu amigo, velho. Sabe, tipo, é que nem aquela história que o cara que pega... O cara sabe que a mulher dele tá traindo e o cara vê a mulher dele traindo ele, sabe? Eu tenho uma opinião formada em relação a isso. O Batman ia se ligar que ele... Se ele resolvesse cair pra porrada do Capitão América, ele ia perder. E ele ia roubar. Se ele ia ser bem sucedido ou não, não sei. Eu sei que ele ia ganhar, tipo... Ah, cheira esse negócio aqui. Isso parece cheira esse negócio, cara. É. O traficante agora. Traficante, pô. Deve ser. Alicia, ficar aliciando o menor pra ser aviãozinho dele, né, cara? Toma essa balinha aqui. Toma essa balinha aqui, saca, tipo... Foi assim que ele encontrou os hobbies, né? Toma essa balinha aqui, garoto. É, o grande Caio Oliveira fez uma tirinha que ele, assim, o Robin morre, o Batman vai pra um carrinho de sorvete. É hora de um novo Robin, ele vai pega e entra no carrinho de sorvete. Tipo, sorvete de graça, sorvete... Se o Capitão América pegar o Batman de porrada, ele esmigalha o Batman, isso é fato. Mas eu acho que o Batman ia tentar, pelo menos, roubar antes. Como o Capitão América é mais resistente, acho que ganha pela chatice. A chatice, sacanagem. Ia ser com muita dor no coração, cara. Digo isso. Muita dor no coração, digo isso. Não, depois de que vencer, ele ia fazer uma elegia, né? Um discurso sobre... Nada, ele ia pedir de mandar flores pro hospital, saca? Tipo, ia fazer uns bagulho assim, bem... Ia mandar o CD, o Greatest Hits do Tony Bennett pro Batman ouvir. Tony Bennett? Saca, uns negócios assim, bem de tiozinho, tá ligado? Entendeu? Ia mandar telemensagem pro Batman. Espero que você se recupere bem. Não, essa mensagem foi mandada por Steve Rogers. Ia contratar aqueles quartetos, como é que chama? Quarteto de barbershop, né? Que você vai lá cantar musiquinha pro cara. É, melhor, sabe? Os negócios bem desse nível mesmo, saca? E o último que, puta, cara, esse aqui até hoje é mamilos polêmicos. Acho que não tem polêmica, na verdade tá errado isso aqui. Esse não dá nem pra discutir também. Ele tá polêmico, tá errado. A polêmica foi o resultado, né? Não foi nenhum. Talvez o Lobo dá mais trabalho pro Superman que o Hulk, que o Lobo não precisa respirar. O Lobo bêbado, né, pra falar. O Lobo verdade, bêbado, né? Não, com certeza dá mais trabalho. E o Lobo com fator de cura, o Lobo que foi expulso do inferno pelo capeta. O Lobo que é praticamente imortal, contra o Wolverine que nem adamantium tem. A única chance do Wolverine seria se ele tivesse adamantium. Aí ele teria alguma chance. Não, se fosse o Wolverine, o Wolverine que sobrevive à bomba atômica... É o Wolverine Bulldog, velho, porque ele parece aquele cachorro que tem o nariz achatado, sabe? É. Aqui na série ele tá com aquele visualzão clássico, do desenho e tal, assim. Primeiro, que a porradaria num bar espacial. Nossa, é muito nada a ver, cara. Só pra botar o Lobo na história, né? É muito nada a ver, cara, sabe? Tipo, e os dois começam a sair na mão, o Lobo já mete o gancho no Wolverine, porque a tática do Wolverine de arte marcial é muito boa, né? Tipo, se me bate até você cansar. É a técnica do Rock Balboa, né? Eu ia falar isso agora. Mas aí com o Lobo não adianta isso, cara. O Lobo já teria destrinchado o Wolverine. Arrancado cabeça, no mínimo. Os fatores editoriais na época também, eles mostram isso aí. O Wolverine tava entrando nesse vortex aí, foda-saralho, mesmo que ele não tivesse adamantium, quer dizer, sem justificativa. E o Lobo era simplesmente feito pelo Simon Beasley, né, cara? Então não tem desculpa. O Lobo esfrega a cara do Wolverine no chão ainda, inclusive não tinha focinho porque o nariz deve ter gasto no chão, né? E certamente, cara, toda a fisiologia alienígena né, do lobo, só ajuda ele, né, cara? Porque o cara se regenerava, o cara tinha a força pra poder peitar o Superman. E quem era o Wolverine, velho? O Wolverine era um cara com garra, né? É, só. Um cara que tinha acabado de perder a força dele, que era as garras inquebráveis, né? E o fator de cura do Wolverine, pelo menos naquela época, não era que nem do lobo, que simplesmente o cara recriava o corpo do nada. É, ele sofria pra recuperar. É que o lobo é daquele tipo de personagem que você não consegue botar ele pra porrar com ninguém, porque é um personagem feito pra ser tão poderoso nonsense, sabe? Não, tu quer botar o lobo contra alguém, pô, coloca ele então contra o Hulk. Exato, é. Aí sim. E mesmo assim, o Hulk ia sofrer. É, e não, ele peitava o Superman, cara. Então, sabe, botar ele contra o Wolverine não tem sentido, cara. Põe o Wolverine então contra, sei lá, o... A gente falou há pouco aí do Exterminador, né? Põe contra um lutador, um coisa do tipo, mas não, sei lá. É, e o Wolverine tinha feito outro grande feito da época, que ele roubou o Batmóvel, né? É. Agora, tem uma coisa aí que deve ter feito eles terem feito esse cruzamento, né? Feito eles terem feito, né? Desculpa a redundância. O charuto. Os dois fumavam nessa época. É verdade. Os dois gostavam de moto, né? Os dois eram os bad boys da época. Se fosse hoje, meu voto seria do Wolverine, porque esse lobo emo aí não me convenceu, não. Se bem que o Wolverine virou o Hugh Jackman, né? Então, tipo, também não foge muito. Cara, não tem sentido nenhum, cara. Eu quero achar, juro por Deus, que eu quero achar uma boa alma que dê algum argumento que a gente consiga ver a vitória do Wolverine, cara. Porque eles dois caem pra trás da mesa, caem numa posição que é assim, o lobo segurando a mão do Wolverine com a garra. Com super força do lobo, ele tinha arrancado do braço do Wolverine ali. É, o roteirista ficou com vergonha, cara. Só isso já fala. É, cara, é que eu falo, velho. Vai fazer votação, velho. Não faz merda, velho. É, eu tenho um argumento, peraí. O argumento é que na época já existiam os bazingueiros. Ah, não, mas o gene bazingueiro, ele tava dormente, cara. Já tava se manifestando. Ele sempre existiu, cara, o gene bazingueiro. Na verdade, ele não tinha internet 2.0 ainda. É, tudo... o gene bazingueiro, que é vulgo gene massa véio, sabe, tipo, ele já existia. Ele sempre existiu na humanidade, sempre teve latente. Entendeu? Na antiguidade, quando eles falaram Hércules versus Thor, quem ganha? Sempre existiu. Cara, tudo molhado. Tava tudo molhado, debatendo homens fortes, suados e barbudos, se degladiando. Isso aqui é só o grande exemplo. Tinha uma coluna na Wizard que ajudava isso também, né? Que eles faziam uns debates de luta, né? Entre os personagens, convidavam um ilustrador pra fazer uma arte legal, assim, com os dois personagens em luta, e aí faziam esses tipos de análise, deixavam os leitores da revista darem o veredito. Sim, e tiveram vários combates, assim, eles fizeram na época do lançamento, a Wizard Nacional publicou aqui uma matéria com vários outros combates, né? Com o Demolidor e tal. E, lógico, como a gente também gosta de ver boa porrada, que confronto vocês acham que ficou faltando aí no Marvel vs DC? Pode ser da época, pode ser atual, pode ser de antes. O que vocês acham que ficou faltando aí? Que, tipo, antes, né, eles mostram diversos outros pequenos encontros, né? Tipo, o Bane com o Capitão América, o Crocodilo com o Wolverine, aí dá a entender que o Duende Verde encontrou o Coringa, que o Darkseid encontrou o Thanos, uma série de outros confrontos, o Canário Negro encontrou a Viúva Negra, o Homem de Ferro versus o Aço. Cara, Justiceiro contra o Exterminador, o Justiceiro do Garth Ennis, da Marvel Max, né, da série, da segunda série, né, do Garth Ennis, contra o Exterminador seria maneiro. Não aquele Justiceiro galhofa, né? O Justiceiro era menos sério, né? Na verdade, ele sempre foi diferente, né, do resto dos personagens, né? Eu gostaria de ver, eu não me lembro se teve isso na minissérie, eu não tô lembrado mesmo, Doutor Estranho versus Senhor Destino. Eu acho que eles nem mencionam isso, cara. É, tem o amálgama dele. Tem o amálgama, depois, exato. Né? Então, inclusive, o amálgama dele aparece, acho que na série 3, se eu não me engano. Mas é um bom confronto. Sim, sim. Doutor Strange Fate, né? Não lembro como chama aqui no Brasil. É, isso. E aí, Garavello? Nuclear versus quem? Olha, assim. Nuclear contra qualquer um, nuclear ganhava, pronto. É, tem o Nuclear versus o Tocha Humana, né? Num quadrinho tem. Só, né? É, o que é completamente nonsense também, né? É fogo, né? Os dois cabeças de fogo. Os dois são meio esquentados, né? É, tem o Ajax contra coisa, né? É que também nonsense, né, cara? Cara, podia pegar, sei lá, já que falar de alguma coisa. Não vou repetir o que eu falei no Argcast de crossover, né? Eu sei que o Daniel tá esperando que eu fale Legião contra a Guarda Imperial, mas eu não vou falar, tá? É. Cara, sei lá, podia pegar os É que foi feito crossover, né, dos Titãs e os X-Men, então... Então, sei lá, pega o Ajax contra, sei lá, o Ajax contra o Thor, talvez. Eu acho que daria uma luta mais interessante, talvez, com o Capitão Marvel. É, o foda do Ajax é que, tipo, pegou fogo e ele já era, né? É. Olha aí, ó. Visão contra Tornado Vermelho. Puta que pariu, o robô da hora contra o robô bucha. O robô que assopra contra o robô que some, né? É o robô que assopra contra o robô que some. Exato. Puta que pariu. Cara, é foda. É, assim, tem várias possibilidades, cara, tipo... Batman versus Demolidor seria o mais óbvio, né? É, um dos, né? Tirando o Gavião Arqueiro e Arqueiro Verde também. Sim, Gavião Arqueiro contra Arqueiro Verde, a Canário Negro contra a Viúva Negra, né, tipo, que são as equivalentes. Ah, não, peraí, tem um que seria legal pra caramba. Senhor Fantástico contra Homem Borracha. Ah, não, ia ser foda. O Senhor Fantástico é chatão, velho. O Senhor Fantástico... Agora, o Senhor Fantástico contra o Senhor Incrível, cara, ia ficar interessante, cara. É, ia ser bom mesmo. Tem o Asa Noturna contra Gambit, né, que o Facas até queria falar um pouco mais. É, são desses confrontos menores, né? Uhum. Tem o Asa Noturna contra o Gambit, que, tipo, os dois personagens da época que eram modinha. Até hoje, né, o pessoal curte bastante. Eu queria ver muito mais participação do X-Men, assim, tipo, eu queria ver X-Men contra a Patrulha do Destino, por exemplo. Olha, essa é uma boa, hein, cara? Sabe, tipo, na verdade eu queria ver o Niles Calder contra o Xavier, os dois sentados na cadeira de roda. Jogando xadrez, saca? Tipo, ou os dois tentando, um, assim, quem caísse da cadeira de roda ganhava. Um tentando derrubar, sabe, o outro. Que nem luta de robô, né? É, exato, tipo roupa de, briga de robô, aqueles carrinhos, fica batendo um no outro. O Xavier da época não era aquela poltrona flutuante lá dele? Ah, era, né, mas... É, aí já é roubo, né, cara? Cara, podia ser também, tipo, Jameson versus Perry White, né, cara? Não. O definitivo. Jarvis versus Alfred. Os mordomo. Quem tira o pó mais rápido, né? Ia aparecer aquelas corridas de garçom que tinha. Quem, né, faz o melhor soufflé, né? Quem faz o melhor soufflé, quem atende a porta mais rápido. O super chefe, né, cara? Quem tira a toalha sem derrubar tudo. Quem sabe mexer no computador da mansão sem apagar todo o conteúdo, né? Na revista também tem o Motoqueiro Fantasma contra o Etrigan, né? Esse ia ser louco também. Esse é massa velho, né? Bem massa velho. Eu consigo ver o Etrigan contra o Motoqueiro Fantasma. Eu sei que os dois são criaturas abissais, mas eu acho que o Motoqueiro Fantasma, não sei, cara, não destoa. Teria que ser alguma outra coisa medieval da Marvel, assim, com vínculo místico, talvez, não sei. Ah, eu seria o Gárgula dos Defensores. Nossa! Desencavou, hein, cara? Quer desenterrar, é com a gente mesmo, velho. Sinceramente, esse aí, o Etrigan faria lamber o chão, porque o Gárgula é pior que o Motoqueiro, né? Eu acho que o definitivo era Thanos contra Darkseid, cara. Ah, sim. Esse é. Mas, não, assim, há discussão. Não, mas eu acho que o Darkseid ia ganhar porque ele ia ficar falando, ia pesar tanto na cabeça do Thanos, e o Thanos ia entrar naquela vibe depressiva. Não, cara, não, eu vou te explicar o que que faz o Darkseid ganhar. Jack Kirby, pronto. Acabou. Acabou. E o Starling admitiu que o Thanos é uma cópia do Darkseid, cara. Acabou. Olha, ninguém sabia. Não, mas ele falou na época, ele falou, não, eu vou copiar aqui o Darkseid, mas é só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Ô, DC, empresta aqui o Darkseid só pra fazer um bagulho rapidão. Como a gente falou, né, lá no quadrinho que é de Thanos, quer dizer, depois de Thanos, né, vantagem do Darkseid, ele quer casar com a Mulher Maravilha e o Thanos quer casar com a Morte, né? O que que tem mais bom gosto? Não começa a falar nisso não, senão o pessoal vai discutir qual é a Morte mais gostosa. Olha, cara, entre a Morte e a vontade, eu não sei não, velho. Puta merda. Eu acho a morte do Thanos um pouco magra e eu acho a Morte do Sandman um pouco branca. Ah, tu quer? Delícia, pega a Vovó Bondade, então, vai. Vovó Bondade aí, ó. Já falei, não vou colocar a Lady Death aqui no meio da conversa, né? Porque aí exatamente, é covardia. Exatamente. Não pode, o Daniel é suspeito, cara. Não pode. É, eu não posso falar muito. Não pode falar muito, não. Agora, de qualquer forma, cara, assim, esse é o tipo de embate que, se ocorrer, joga-se essa luta universo Marvel DC para um outro patamar, porque aí vai em nível cósmico mesmo, né, cara? Não vai além da porrada. Pô, a gente teria que pegar alguma outra criatura devoradora de mundos pra nivelar com o Darkseid, né? O Império X, pô. Império X, puta, é verdade, cara. Anos 90, é verdade. Império X. Que merda, cara. Nossos mundos em guerra. Peraí. Você tá falando de contra Galactus pra ser devorador de mundos? É, contra Galactus. É. Tem que ser o decorador de mundos, né? O senhor Nebula. Senhor Nebula. Não, o HDR, não me desaponta, pô. Você tá esquecendo do devorador de sóis. Puxa! Porra! Legião, pô, o Férreo. Claro, claro, não, não, bah, não tem nem... Bah, cara, e o pior é que o Galactus é do Kirby. Eu vou ter que admitir. Essa vez o Kirby agora, não salva. Olha só, um é devorador de planeta, o outro é devorador de sóis, cara. Não tem nem o que discutir, cara. É, não tem nem o que discutir, cara. É, e depois o Senhor Fantástico chega uma certa época que ele transforma o Galactus em uma estrela, né? É. Então... Eu acho que acabou, né? É, nós já estamos num nível que tá fora da casinha. E Eternidade versus Kismet, lá do... Os dois que estavam se pegando lá no Vingadores versus Liga da Justiça. Então, eles só se pegariam, pô. É, versão cósmica do Robin contra Jubileu. É verdade. E depois o Eternidade voltava pra casa e continuava com a namorada. Tá, mas ó, agora eu tenho uma pergunta surpresa que eu acho que a gente pode responder essa. Na atual realidade de editor, certo? Com as linhas decorrentes. Qual seria, pelo menos, 5, certo? 5, quero que cada um de vocês digam aí, 5 duelos Marvel vs DC. Eu acho que o primeiro, sem pensar muito, Mulher Maravilha do Azarello. Do Azarello contra a Capitã Marvel, que tá na modinha aí no filme. Sem nem piscar, a Carol Danvers, né? Que tá, essa tá virando mesmo o símbolo do Girl Power, né? Que tem a Carol Corps lá. Um segundo que eu já colocaria, Pantera Negra contra o Batman. Que eu acho que o Pantera Negra tá se tornando cada vez mais uma versão Marvel do Batman. O Batman Negão que vale. É, pode ser o Cavaleiro da Lua, né? Ver se emplaca finalmente. Será? Eu vou de Arqueiro Verde e Gavião Arqueiro, velho. Uhum. Ah, isso é óbvio. Pelos dois em alta, né? Um pelo seriado, o outro pela série em quadrinhos. Exatamente. É muito foda. Seria bem legal, assim. Eu iria de Constantine versus Doutor Estranho. Tu sabe que eu pensei nisso também, né? Dois existe e dois roteiristas. Ah, o roteirista tá fácil, né? Geoff Jones e Brian Bendis. Tem nem o que pensar, jovem. Hoje são os top, né? É os topos da cadeia de alimentar, né? Entendeu? É aquilo, a gente não chama o Morrison pra brincar, porque o Morrison ia... Outra dupla, vai, alternativa, Morrison e Hickman. Já estão fazendo mesmo? Já estão fazendo, né? eu sou a favor de caras que sabem trabalhar com decisões editoriais de última hora, porque ia ter que avaliar voto e tudo mais. Então eu acho assim que o Kate Giffen, certo? E, no caso, representando a DC, e um outro cara veterano mesmo, pegando a Marvel. Agora, eu tô na dúvida, assim, eu não sei se eu pegaria o Peter David de novo, sabe? Porque, cara, o Peter David tem trabalhado com a Marvel, né? Ele tá no All New X-Factor, né? Isso. Eu acho que, pelo line-up atual, eu acho que o cara que você tá procurando chama-se Mark Waid. Isso aí. Entendeu? Bom. É o cara que você tá procurando. É, o Mark Waid ia ficar muito puto que ele ia fazer o Superman perder, que ele tá com raiva da DC, né? O Peter David, eu sugeri porque ele sabe seguir ordem, cara. O Mark Waid tá feliz na Marvel porque não estão enchendo o saco dele. Eu quero saber se você sabe seguir ordem. Eu acho que não. Se fosse, beleza, a gente pega o Peter David. Eu acho que do lado da DC eu chamaria o Kurt Busiek, cara. Porque ele também sabe seguir ordem e manja muito das duas cronologias, né, cara? Então eu faria um negócio de responsa. E na arte? Daniel HDR é o Orcocur, por favor, né? Não, que é isso. Não precisa vir com esse papo aí, não. Olha. Acho que basicamente Ivan Reis, né? Do lado da DC, com certeza. Olha, eu colocaria... até porque o Ivan seria a primeira escolha, lógico, mas eu acho que um outro cara que tem um traço que daria uma energia legal, assim, pro material, no meu ponto de vista, é o Ed Barros. Uhum. Eu acho que o Ed Barros fazendo algumas das páginas dos duelos ia ficar interessante. Cara, eu, pela Marvel, eu não tenho dúvida, eu chamaria o Stuart Immonen, cara. Ah, sim. Eu acho que são meus dois desenhistas atuais, né, favoritos, né? O Ivan e o Stuart Immonen, acho que, putz, ia dar uma liga cavernosa, assim, sabe? Tipo, acho que os dois, assim, tem muito, a base dos estilos deles são muito parecidas, né? Que os dois, eles optaram em evoluir em caminhos diferentes, né, mas... Sim. A base dos estilos dos dois é parecida, né? Os dois bebem do Neil Adams, né? Então, exato. Ia ficar muito louco, assim, sabe? Tipo, é que se a gente for pegar ali no Fingir dos Olhos, a DC anda meio prejudicada, tirando nosso amigo do HDR, de desenhistas grandes, assim, tipo, nos títulos principais, né? Medalhões, eu acho que tá todo mundo da parte arte, das pessoas que a gente lembra, assim, sem pensar muito, tá, a maioria tá na Marvel, né? Ou tá fazendo alguns trabalhos na Marvel, né? Ah, cara, eu acho que no momento que você tem cara como John Romita Jr. indo pra DC, o cara praticamente era uma instituição. É, o cara era o, né, nascido e criado na Marvel, mas eu não sou exatamente muito fã dele, né? Então, tipo, ah, é? Você não gosta, né? Não é que eu não gosto, tipo, eu gosto muito do dele e do traço dele no Thor, cara. Mas, por exemplo, o traço dele agora no Superman, no, quando ele tá com calma, que ele quer desenhar legal, tipo Thor, Kick-Ass... O traço dele é legal. Agora, quando ele tá, tipo, toque de caixa muito louco, ou depende muito da arte finalista, ele não fica legal, cara. Acho que ele perde muito, ele fica muito mais quadradão, assim. Não sei, opinião minha, né? Ah, respeito. Entendeu? Né? Que vem as pedras, né? Mas, enfim. Mas, assim, por exemplo, puta, você tem de um lado, você tem o Stuart Immonen, você tem o Deodato, você tem o... O Deodato era outro, que era... Cairia como uma luva. Da DC, tipo, puta, eu lembro do Capullo, agora, né, no... Eu gosto muito do Capullo, apesar dos pesares. Por que dos pesares, cara? Só... Ah, eu lembro do Spawn, cara. Ah, meu, o Spawn tava começando, lembro, cara. Lembro do Spawn, cara. E se bem que eu gostava dele mais no X-Factor, no X-Force, aliás. X-Force. É, antes dele ir pro Spawn. O Cliff Chang também, que o desenho está legal. Eu gosto muito do Manapul, cara. Ah, o Manapul manda muito bem, é verdade. E o Manapul é um cara que, se tu fizesse uma revista com o Immonen e o Manapul trabalhando, eles têm um traço que dialoga entre si, sabe? Então eu acho que ficaria legal. O que eu gosto muito do Manapul é o storytelling dele, cara. As escolhas que ele faz pra montar as páginas, sabe? A forma que ele usa pra contar a história. Além do traço dele ser muito agradável, eu lembro dele fazendo o Adventure Comics lá com o Superboy. Sim. E você tava dentro de Smallville, assim, sabe? É, tava, ele dá muito clima da história na forma como ele conta. Então, tipo... Pô, é verdade. Então eu acho que ficaria muito legal também. E tem uma porrada de desenhista bom da Marvel também, que a gente vai ser injusto e nunca vai acabar lembrando, né? Mas é... Se todo mundo, né, bom... A gente fica até amanhã. A grande pergunta, na verdade, é: quais são as reais possibilidades de um evento dessa magnitude acontecer de novo? Nunca. Ainda mais agora, né, com a Disney comprando Marvel, eu acho que é zero mesmo. Não, acho que nunca mais a gente vai ter crossovers, cara. Entendeu? Tipo, só se fizer aquele esqueminha que o Morrison tá fazendo junto com o Hickman, né, que é, eu faço uma cópia de Vingadores aqui, você faz uma cópia da Liga da Justiça aqui, a gente conta a mesma história dos dois lados. Nessa pegada, entendeu? Tipo, e aí a gente vai, cara, porque a gente nunca mais vai ter a oportunidade de discutir esse tipo de coisa. Vai ficar pro fanfic, né? Vai cair pro fanfic isso aí de vez. E é isso. E o último crossover, Daniel HDR. Quadrincast versus Argcast. Bah, cara, isso aí tu me pegou, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Cara, é que eu não sei qual é o status de cada um aí também, né, cara? Cara, se for em peso, a gente ganha fácil, velho. Se for em peso, tá moleza, cara. É, a equipe fica mudando muito, né? Qualquer formação aqui pesa pelo menos umas 20 arroba. Se for disputa de sumô, a gente ganha fácil. Puta merda, cara. Eu acho que é quem? A Ana. Daniel, que indelicado. Falando do peso de uma mulher no ar, velho. Delicadinho. Mas a Ana é minha irmã, ela não é uma mulher, ela é uma... Puta, piorou, cara. Ah, se você tem irmã, você sabe o que eu tô falando. Eu sou filho único, cara. Por isso que eu sou desse demônio, assim. Ah, tá. Ixi, agora que eu tô me arrependendo do que eu falei. Isso vai pro erro. Isso vai pro erro. Ainda dá tempo de cortar. Não corta que eu me entendo com a Ana depois. Ana, te adoro. Daniel, faz teu jabá aí. Argcast, o podcast do Dynamo Studio. Estamos aí chegando no final do ano. Tem iniciativa chegando por aí. Aguarde e confiem, né? Sim. Todos nós já sabemos sobre o que se trata. Sim, né? Estamos aí. O Fabiano vai ficar dando a dica. Pra quem não sabe ainda, vamos dar a dica. O Fabiano vai ficar muito feliz. Exatamente. Nós vamos tentar... Fã do Besouro Azul, né? Que é, cara. Sim, 75 anos do Besouro Azul, cara. Eu consegui convencer todo mundo a fazer o episódio do Besouro Azul. O Terra Zero, sei não. Frente. Saiu na frente. Ejaculação precoce do Morcelli. Convido também a todos os ouvintes do quadrinho a assistirem o meu canal, que é youtube.com/DanielHDRAR. Toda quarta-feira, pelo menos esse mês não, mas nas outras quartas-feiras, um vídeo inédito ou um hangout falando sobre quadrinhos, sobre desenhos. Os vídeos também tem making-offs de desenhos. E visitem lá. divulgar, assinem o canal. E também eu convido vocês a visitarem a Galeria Kirbians, que é a exposição virtual que o Dynamo Studios está organizando, homenageando o Jack Kirby. E ela tem o apoio oficial da família do Jack Kirby, o Neil Kirby, do Kirby for Heroes. Está apoiando a iniciativa. São só desenhistas brasileiros homenageando o rei, e que não é o Roberto Carlos, muito menos... Pelé. Final do ano, né, cara? Tem que falar que não é o Roberto Carlos, né? Exatamente. É. Perto do especial de fim de ano do Roberto, tem que deixar claro. Tem que deixar claro. Então, você vai lá, visita Kirbians, com é o Kirby, o nome dele, né? Ians, tá o link aí, porra, vá, merda. Sai do feed, vai no link, sai do porra. Feed, vai no link, .tumblr.com, lá tem desenhos de vários artistas, são ilustradores, cartunistas, quadrinistas, artistas plásticos, fotógrafos. Todo dia a gente tá procurando botar uma arte nova. A gente diminuiu um pouco o ritmo das atualizações, porque a gente tá com os artistas que estão inscritos ainda, alguns deles estão demorando a entregar as artes, mas a meta é chegar no 100, que em 2017 temos 100 anos de Jack Kirby. Está avisado. Não, se precisar, aí a gente desenha também, cara. Assim, se precisar, a gente faz aí, cara. Faça Homem de Palito, velho, que fica da hora. A gente pega no Photoshop, bota a cara do Darkseid e já era, velho. Se bobear, o Kirby criou os Homens de Palito também. É. Legal, a gente pode fazer uma página só de Kirby Dots. Que não são Kirby Dots, são Kirby Crackles. Os Kirby Crackles. Aí, ó, tá vendo? Porra, cara, o Scott McCloud me enganou, cara. Ah, é que dá pra chamar de Kirby Dots. Então é isso, crianças. Se você quiser comentar o nosso podcast que você acabou de ouvir, você tem algumas opções. Caravelo, fale pra mim uma opção que nossos amigos tropeiros podem usar para meter o pau nessa brincadeira toda que a gente fez aqui. É, se você quiser discordar da gente, você pode ir lá no nosso Facebook, facebook.com/quadrincast. Ou mandar vocês a merda, né? Também. É, também. É. Simples. Vou reclamar que estamos atrasados, né? Simples. Olha, ardeu. Comentário ardeu. Léo Spy, temos outras opções de comentários? Temos o nosso Twitter, né? O @quadrim, que você pode mandar a gente a merda, ou pode ir lá no ArgCast, né? Também mandar a merda também junto. Ah, mas a Bruce manda muito tempo. Eles mas porque... só 140 caracteres. É. Não, vai a merda, cabe. Não sei se você tem. Ou você pode usar aquela forma muito antiga que nossos bisavós usavam, que é o e-mail, né? Que é o quadrincast@quadrim.com.br. Se você quiser xingar a merda ou quiser xingar de uma maneira mais elaborada, né? Tipo aquele lá, olha o carinho da torcida brasileira, que é uma página ótima do Facebook. Se você não conhece. Eu já vi, é um sarro aquilo, cara. Olha o carinho do torcedor. É sensacional. Ou mesmo você pode usar o próprio sistema de comentários que está na página, no post deste podcast. Se você que não está no feed, pode ir lá no quadrincast.com.br ou no quadrinho.com.br, que vai para o mesmo lugar, certo? Certíssimo. Certíssimo. Então, para quem fica, né, a minha pica, e para quem vai, a do meu pai, não. Ah, e deixa eu falar uma coisa, ó. Se você gostou desse papo aqui, não deixe de conferir também o episódio do ArgCast, que a gente falou também sobre os crossovers antes de Marvel versus DC. Então, o link provavelmente vai estar aí. Se não tiver, pelo menos perguntem pro Caravelo, porque ele participou do episódio. O Caravelo tava lá, é a DST virtual do quadrinho. É. Exatamente. Então, é isso aí. Um abraço pros mano, um beijo pras mina e vambora. Facas sumiu. Ele foi substituído pelo cara, pelo faz tanto. Olha, veja. Ele botou no mudo. Exatamente. É o comum. Exatamente, que é o que é bem comum. Ah, cara. Se ela. Não, vocês discordam? Se ela come muitas japonesas, pelo amor de Deus, cortem isso, tá? Ah, olha só. Que. Puta, cara, isso vai ter que cortar mesmo, velho? Vai ter. Vou botar nos erros, né? Então, daí você põe um pique, fica mais engraçado, tá?